Pro seu jeito de garoto e cuidado de homem, existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Camila sem salto alto. Oi? Camila com salto alto. E aí, princesa? Marcelo visitando a P no primeiro andar. Acho que não. Marcelo visitando a P no 18º andar. É esse, onde eu assino? Carol no show. Ai, que ódio, eu não tô vendo nada. Carol no show, no ombro do namorado. Quem não gosta de se sentir mais alto? Renault Stepway, agora com taxa zero e em até 48 vezes. Stepway, a altura da sua aventura. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Energia 97. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97, o estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97, agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, no Extra você faz economia de verdade. E também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Opa, boa tarde. Boa tarde. E aí, garoto. Bora, aí, bora. Tudo bem? Ô, tudo bem, tudo bem, mano? Na área, tamo aí. Seu Bento. Acabando aqui, ó. Tudo bem? Ô, seu Bento, girando o placar. Vou narrar o finalzinho aqui. Vou passando pelo meio do campo, o Lute. Tocou na direita para Neymar. Passamos dos 45. 45 do segundo tempo, né? 0-0. Barça e Juve, já era. Já vem, era. Vem trabalhando, era. Tocou na direita para Sérgio Roberto. Vai tentar cruzar para o meio da área. Messi levantou, foi afastou Chiellini. E é bora. Isso aí. É, tá 1-0. E o Mônaco vai ganhando de 2-1 do Dortmund. E quanto então, tá dando aí? Como Dortmund, é que foi o primeiro? Dortmund. Aí é o sexta-feira, né? O sorteio. Não, não. O que tá dando nesse outro aí? 0-0. Não, o Mônaco já. Não, o Mônaco vai ganhando. O Mônaco vai levar. Já é. Por que, mano? Quanto foi o primeiro? O primeiro Mônaco ganhou. 3-2. Foi 3-2? Foi 3-2 o primeiro? É, porque no agregado tá 6-3. Sim, já era. Não, ah, então já foi, já era. O Borussia tá fora. Já então, foi. O Borussia outra, saiu o Mônaco fora. Chegando na semi. O campeão vai ser o Real Madrid, né? Juve. A final foi ontem. Cuidado. Não foi ontem. A Juve é a Juve. Não pode desrespeitar. Eu não queria falar isso, hein, mas. Pode falar. Tive uma visão aí. Uma visão. Qual a visão? No dia de hoje eu peço pro Bar atenção, gravar. Vou até anotar aqui. Que eu acho que a final desse Mundial. Já tá projetando, seu Bento? Vai ser um Mundial de 51, Palmeiras e Juventus. Ah, boa, seu Bento! Sei, só também acho. Eu acho que essa é nós final... com a Juve. Agora pode ser que vale, né? E vai ser 2-1 de novo. Agora pode ser que vale, né? 2-1 de novo. Aí já é outra história, né? Aí vai que, né? Ô, Dodô. Fala. É. Essa conversinha mole aqui, eu trabalho mais com... Que conversinha mole? Ah, essa conversa pra boi dormir, eu trabalho com informação, nego. Qual que é? Aqui eu tenho os resultados... Dos jogos do futebol que europeu. Vale. É, o que então vale mesmo. Aí. O resto é brincadeira. Então, o primeiro jogo foi 3-2 mesmo, viu? Bem mano, mano, hein? Ah, não, okay. Se eu puder passar a informação por favor, ouvinte, o senhor passa a informação. Né? Muito obrigado. Giro esportivo com a Ale. Na Itália, Parma 2, Aprauso 1. Na Alemanha, Colônia 4, Água de Cheiro 3,50. Na Itália, Siena 2, Palio Weekend também 2. Na França, Monaco 3, Cebolinha também 3. Na Suíça, Servete 4, Picolé de Carne 1. Gol dele, Mota. Ó, do Motinha. Em Portugal, Chaves 3, Seu Madruga também 3. Na França, Bordeaux 4, Vinho Branco 2. Na Espanha, Granada 5, Biribinha também 5. Temos também na Rússia. Rússia tem, é? Na Rússia, isso é bom, hein? É, Lokomotiv 4, Trem das 11, 2. Na Dinamarca, Copenhague 5, Cacau Show 5,50. Sensacional, boa. Sensacional. Desculpa, sensacional. Mano, trabalho com informação. Ah, boa, boa, boa. Marcelo Bento. Vamos no. É, mas não, é do além engraçado. Não, mas você ia dar não, esse placar? Não, não, imagina. Obrigado. Tá aí. Que atrás esse placar. Esse aí, não, né, esse aí só eu consigo só de final de semana, às 4 da manhã. Viu? E olha lá. É, e olha lá. E olha lá 30 né, segundos aqui. 30, tá acabando, Jovem? É, vamos ao. É, tá indo pro saco. Já tá 0-0. Acabou. Zero. Ah, acabou. Aí esquece, seu Beto. Aí já foi. Ah, ah, amigo. Esquece, esquece que já foi. Barcelona, amigo. É, esquece, esquece, esquece. Fala, ó. E a Juve tá dando um troco no Barcelona, que ganhou uma Champions passado, deles, né? É. Não, no passado não. Ficou uns dois, três anos aí, por aí. Era o Tevez. Era, né? Ah, que foi a final da Champions. É, foi a Juve com o Barça. Isso mesmo. Não é verdade? É, exatamente. Dando troco numa, pelo menos umas quartas de final, né? Não era assim. Apita o árbitro. Apita o árbitro. Acabou. Chances curtidas de perder. Tá, esse campeonato, então, tá definido, né? Marquise é bonitinho, né? Então teremos aí um representante da Itália, Juve. Teremos um representante da França, né? É, Monaco. Mas se bem que Mônaco é um país, não é um principado lá, não é? Ah, mas é um país dentro do país, não é? Ou não? Ele é um principado, independente, mas ele fica na França. Mas é França. Aí teremos... E teremos um representante, dois representantes da Espanha, né? Sim. Atlético e Real. Olha o Atlético aí, velho. De novo, Atlético, hein? Mais também já final foi caras, uma final, hein? Né? Real e Atlético de Madrid. Agora vamos ver o sorteio. Dependendo do sorteio aí, pode ficar de novo, né? É. Ou não, né? A final da Champions esse ano teria que ser Bayern e Real, foi o outro jogo aí. São os dois times mais fortes. A Juve. Não, a Juve é legal. Tem aquela linha de frente da Juve ali com o Quadrado, com o Dybala e com o Higuaín. É legal. A linha defensiva da Juve também é bacana com o Buffon. Aí você tem o Daniel Alves, que voltou a jogar bem, ele tá jogando mais do que da época, ele tá jogando bom nível, Barcelona. Bom nível, né? Entrou bem, né? Aí você tem o Chiellini, o Bonucci, o Alexandre, que inclusive o Alexandre eu acho que poderia ser, Domenico Gatto, o lateral suplente do Marcelo. É. Porque ele é muito mais lateral do que aquele Felipe Luiz e qualquer outro que o Tite possa chamar, mas enfim. Então o time da Juventus aí é um time que tem qualidade também, Dodô, mas eu acho que os dois mais fortes, né, o Ale? Dybala. Na minha avaliação, pelo menos hoje. Na Europa são Real Madrid e Bayern. E aqui a Juve vem batendo na trave, né? Bayern são degrau abaixo. Tá bem. Né? Tá bem. Vem batendo na trave. Tempo a Juve já, né? A Juve tem não só a Juve, não só a Juve, como o Atlético de Madrid vem batendo na trave já. Né? A Juve tem o jogador preferido do pessoal que vai na rave, né? Quem é? Ah, o Dybala. Dybala, né? Ah! Sensacional. Você ia falar que era o Michael Douglas. É. Nunca mais eu vou dormir. Né? Atualmente esse é o melhor, mas vamos ao Corinthians. Ah, Corinthians! Tem um bando de louco. Foi de novo. Aqui tem um bando de louco. Foi de novo. É hoje, porra. Chupa antes. É nóis, chupa antes. Cristiano Romero. Que é nóis, mano. Não, não pode ser. É nóis, vamos lá. Você falando isso, não, a única dúvida é o Jadson que vai fazer no intervalo lá mesmo no Itaquera. Vai fazer aquele exame final. Se não vai jogar? Já tem injeção de cortisona na bolsinha do médico. Ó, vai jogar. Vamos aqui a escalação do Corinthians pra hoje. Hoje é guerra, Bento. O bagulho é o seguinte, não adianta querer vir com o papinho. Ai, ai, ai, tô sentindo desconforto no joelho. Domênico, um soldado numa guerra, vai reclamar que tá com a unha encravada, velho? Não. Vai reclamar que tá com o dedão inchado, velho? Não. Vai reclamar que torceu o tornozelo, velho? Hoje é guerra, velho. Hoje é guerra. Hoje é dia de dar o máximo aí. Eu tô com artrose um pouco no joelho, mas eu não vou pra guerra, tá, mano? É, você não vai mesmo. Você não consegue se espreguiçar que você se contunde. Ah, não. Agora o Jadson. Agora o Jadson não. Tem que estar em campo, velho. Tem que estar em campo pra jorrar no Inter. É o Cássio. Time, seu Bento. Cássio. É. Fagner. É. Balbuena. Pablo. Guilherme Arana. Ó, aí sim. Gabriel Maicon. Ó, essa linha defensiva que você falou, velho. Gabriel Maicon é um jogador? Essa linha defensiva que você falou, ó. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana. Velho, quase que a Juventus consegue chegar junto com o Buffon, com o Daniel Alves, com o Chiellini, Bonucci e Alexandre. Continua falando de time. O cara quase sai na foto, velho. Quase. Maicon. É, mano, tinha que ter um momento, por favor. Jadson, vou colocar o Jadson. Jadson, pode ir pouco lá jogar. Se não for, vai o Clayton. Não, vai jogar, é o Clayton. Pode Rodriguinho, de um lado, Romero, que o Ale tanto ama, e Jô. Ah, então, o Corinthians está jogando ali no 4-2-3-1. Força máxima, mano. É, hoje é, Domênico. Hoje é. O Corinthians tem de melhor à sua disposição ali com o Gabriel, o Maicon. Aí tem aquela linha de três à frente dos volantes ali. Com o Jadson pela direita, o Rodriguinho centralizado e o Cristiano Romero pela esquerda. E lá na frente tem o Jovandovski, mano. É, o time do Corinthians hoje, mas é verdade. É, por mais que o Corinthians seja favorito pela partida que fez, inclusive em Porto Alegre, propondo o jogo, buscou o gol, fez o gol lá com o Romero, poderia ter saído com a vitória se não fosse o erro ali do Pablo, que não atacou a bola, esperou a bola chegar na sua cabeça e o jogador do Inter antecipou e fez o gol de empate. Mas o Corinthians ele tem uma boa vantagem hoje, fora pelo fato de começar o jogo já classificado, o gramado, tá certo, da Arena Corinthians, que o Corinthians já tá acostumado a jogar lá e quem não tá geralmente acaba escorregando. É um gramado que causa talvez um pouco de estranheza pro adversário, os caras não estão acostumados a jogar num gramado de primeira linha, um gramado de primeiro mundo, então os caras acabam tropicando ali, escorregando aí em determinados lances. O estádio que vai estar lotado, vai. O estádio vai estar cheio hoje também, é um fator aí que vai pesar a favor do Corinthians, fora o aproveitamento também. Que horas o Corinthians, jogo? Bento, 21, o jogo 45. Da novela. É o jogo depois que a Paola Oliveira... Nossa, maravilhosa, hein? É, depois que a Paola Oliveira pousar de baby doll. Paola e a Ritinha, velho. Então o bagulho é o seguinte, Bento. O Coringão hoje ele tem a chance, sim, muito boa de poder avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. E tem que avançar, cara. Mesmo respeitando o Inter, porque também não pode chegar metendo uma mala, não. Porque o primeiro jogo foi um jogo franco. Foi mesmo? Foi um jogo aí, toma lá da cá, os dois times aí se atacando bastante, com boas chances pra ambos. E hoje a chance de ter também a mesma postura, RG, eu acho que é grande. Só que o Inter, eu acho que ele sofre mais aí pela ausência do D'Alessandro. Sim, sim. O D'Alessandro que no primeiro jogo foi um dos pilares do time do Inter aí, que jogou bem, hoje não joga. Ah, vai fazer falta pra caramba. E um outro jogador também que se destacou no primeiro jogo aí, que hoje também não vai jogar, é o Edenilson. Edenilson? Aquele que era do Corinthians. É um jogador que já passou pelo Corinthians também, hoje tá no Inter. Então boa. O Corinthians ele tem a favor dele. Carlinhos também não joga, né? O Carlinhos também, é que o Carlinhos também não... Mas o Carlinhos, eu não sei se é reforço ou se é desfalque, viu, Ale? Verdade. O fato do Carlinhos não jogar, mas enfim. Me engana que eu gosto. O time do Inter ele vem então bastante judiado aí pra esse jogo aí na Arena Corinthians, mas mesmo assim o Corinthians ele não pode se iludir com esses desfalques do Inter não, tem que jogar a sério e se possível abrir uma boa vantagem, né? Porque não adianta nada também começar a tocar a bola, criar chances e não empurrar a bola pra dentro. Então o Coringão aí ele tem que hoje colocar a bola pra dentro e gritar caixa, mano. E tem uma coisa, tem que gritar caixa, hein, mano. Eu também acho que dá o nosso timão, viu, mano? Nosso timão? Dá o quê? Você deixou de ser antes? Deixou de ser antes? Mas o Inter tem um reforço importante hoje lá na Arena Corinthians. O Romero foi confirmado no time titular do Corinthians. Vai fazer então... mais um gol hoje, eu quero ver o que o senhor vai falar amanhã. Porque no primeiro jogo ele já guardou dele. Pô, mas tem que decidir se é a favor ou é contra, velho. Ô, mano, vai aparecer, ela põe no DVD no final do jogo. Sempre tem, né? De lei, no placar, sempre aparece. Vai. Inclusive, eu colocaria durante o jogo. Na hora do placar, tira os hinos. Tá louco. Na hora que terminar o hino ali, ô Domênico Gato, do o hino nacional... Você certo. Chega lá, velho, aí tem lá na Arena Corinthians, tem o um negócio lá, o símbolo do Corinthians e o símbolo do Inter. Ah não, mas é meter muita mala, né, gente? Vai que os caras metem uma caixa lá e falam, cala a boca, seus otários. Então na hora que meteu o segundo gol, que na hora que faz o gol, aí aparece aquele negócio no telão, gol, sabe? Aquele monte de... Aí coloca, põe no DVD. DVD, entendeu? Pode ser DVD. Deixa acabar primeiro, mano. Aí sim. Não, mas eu não meto a mala, não, porque eu sou um cara extremamente ponderado. Vira, né, mano? Os 10 no chão, mete os 10 no chão. Eu sou um cara comedido. É isso aí. Romero, que os caras estão chamando de atacante arquivo morto. Por quê, Ale? Chega ali e não volta mais. Sensacional. Analisa. Então, Ale, eu te convido. Não sei quais. Eu não sei quais são os seus planos hoje, Alexandre. Não é pré-pago. Meu plano é pré-pago. Pro horário das 21h45. Mas fique atento ao jogo do Corinthians. Eu vou ficar te chamando no WhatsApp a cada lance que o Romero acertar. Manda lá no toda grupo, hora nós dar risada. Manda uma virilha marota, por favor, já depilada, ok? Viu? Vou começar a chamá-lo nos lances ali que o Romero der. Por exemplo, calcanhar, rolinho, chapéu. Bolas em profundidade, calma, com condição de gol. Você costuma mandar o WhatsApp quando você tá sonhando? Não, sonhando não. Jogo, por exemplo, no primeiro jogo o Romero, além do gol, ele fez outras boas jogadas que o senhor não citou. Ele passou ali pelo lado esquerdo da defesa do Inter, ali entre dois jogadores. Se fosse o Neymar que tivesse dado um drible daquele... Sim, mas ele tava sem a bola, filho. Não, ele tava com a bola. Ele tava com a bola. Ele passou entre os dois dando tapa. Não foi. Ele passou dando tapa ali entre dois jogadores do Inter e o senhor não comentou isso. O senhor tem má vontade com ele. Contra o São Paulo, o primeiro lance da partida foi uma bola que ele colocou em profundidade ali para que o jogador do Corinthians pudesse chegar batendo Aí o goleiro do São Paulo chegou fechando também, correto, junto com o zagueiro, mas foi uma chance muito boa que ele viu o lance e enfiou a bola com qualidade. Então, boa, a cada lance do Romero hoje, eu vou servir como se fosse um cara que faz scout hoje. Boa. Só boa. Vou ver o Romero em campo. Então vai ter toda hora, boa, vai ter uma mensagem. Só pra atazanar o Ale. Fala em scout, vamos lá São Paulo. São Paulo? Vamos pro São Paulo. É hoje? Hoje. É o seguinte. É antes. 7:30. Sim. Lá no... antes é os do Mano. Não, o do Mano é antes. Nós é antes. Lá em, hoje é no Mineirão, jogo lá, da Vorta. Lá. É. O. Pentei aqui, eu tava com o Sérgio Kreis ali, a gente tava tentando. Sérgio Kreis. A gente tava tentando bater mais ou menos a mesma escalação pra entrar, sim, aqui no site da rádio. É, diz que o Rogério vai arriscar, né? Vamos ver se é isso aqui então. A escalação que eu tenho é o Renan Ribeiro, ok? Sim. Aí tá vindo aqui, ó. Wesley. O Bruno, que foi relacionado. Porra. Bruno, aí Maicon, Lucão e Junior Tavares. Sim. Aí o meu campo vem com Rodrigo Caio. Olha lá, tá na pedra. Jusilei. Tá na pedra. Cueva e Tomás. Tá na pedra. Luiz Araújo e Lucas Prato. Não, acho que a mudança aí... Eu acho que o Luiz Araújo caiu, hein? É, vai ser o Gilberto. É? Gilberto e Lucas Prato? É. Isso. É, a tendência é que o Rogério coloque os dois pra jogar hoje juntos. Exatamente, ali. O Rogério falou que vai fazer um time ousado. Dois centroavantes? É, o Gilberto aí como... O atacante absorvente, né? Como é que é atacante absorvente? Aquele que joga enfiado, né? Ai, meu Deus. Então, São Paulo, na sua escalação, ele vai com três zagueiros aí, o Rodrigo Caio saindo um pouco da área também pra fazer volante, o primeiro volante. É, exatamente. Habemos presidente, mano? E aí? Então, temos um presidente. Né? Ai, que leco. Tava feliz ontem, o Leco. 124 a 101 contra o Pimenta. Como é que é? 104 a 101? 124. Ah, não 124 foi folgado, não, a 101. Mas, porra, 20%, como não foi folgado? Foi sim. Ah, não acho que é que você olha números assim? Como não, antigamente, gente? Não, o São Paulo teve eleição que foi muito mais. Mas, gente, eleição que você decide talvez com 5, 10 votos, você pode falar que é apertado. Agora com 20... Como é que é? Não, eu achei importante o seguinte... Quantos foram? 101 a 124, é isso? 240. 23 a mais. É que a oposição nunca foi forte no São Paulo. É, exatamente. É por isso que eu achei importante. No São Paulo sempre foi uma diferença muito grande, pô. Mas 23 em 200 e quase 300 é, pô, é 240. É bastante, né? Eu acho. É, não é, mano? Sim, 200 e poucos votos aí. É 240. Então, é pouco 240. Bastante? Eu acho que é bastante. É que você olha, a diferença parece ser pequena. 10%. Pô, 23 votos só, foi eleito. Mas se você pega, são 200 e pouco. Não, gente, o que a gente está comentando são as eleições do São Paulo, elas nunca tiveram essa diferença. Sim. Ah, teve um ano que foi, não foi? A última teve. Um ou dois votos? Não, mano. Mas também essa última é uma puta de uma zoada zona, do caralho. Não, mas o RG, eu tô falando zona, porque o Leco, ele não foi eleito. O Leco, ele assumiu um cargo ali que era do Aidar, que tinha sido eleito. Era vice. Aí ele foi afastado. Sim, e aí o Leco, o Leco aí agora acabou assumindo pelo fato dele ter sido vice-presidente. Bom, então, mas o que importa... O vice é o Natel, né? É. E o Leco também conseguiu o seguinte, né? O Leco, a turma dele, né? A situação conseguiu 12 cargos, né? Né? O conselho deliberativo e o conselho administrativo. Então, conseguiu, ganhou bastante coisa. Agora ele fez um discurso de, né, trazendo quem quiser trabalhar comigo, vem para cá, tá chamando a oposição. Faz parte, né? Né? Se realmente existe aí como em prol do São Paulo. É, como a oposição falou que existia um fundo de 100 milhões que traria para São Paulo, vamos conversar, vem aqui, senta na minha mesa, vamos conversar, né? Aquela história toda. Não vai, né, levar, não. Aí a oposição sem milha não vai botar na mão. Então, é aquela história. Até o Marco Aurélio Cunha ontem, durante a eleição, estava acompanhando pela internet, né? E o Marco Aurélio falou o seguinte, o Mac. Falou, meu, se me colocarem um cheque aqui, no nome do São Paulo, de 100 milhões, eu mudo meu voto agora. Quem falou? O Marco Aurélio falou. 100 milhões? Se o cara mostrar pra mim que tem um cheque no nome do São Paulo... A oposição prometeu, né? É, um cheque de 100 milhões. Hoje, se me mostrar que tem um cheque no nome do São Paulo de 100 milhões, eu mudo meu voto agora. Lógico, né? Você acha, né, que o cara vai botar agora 100 milhas na mão da situação, velho? E aquela história, né? Bom, ontem foi uma baixaria. A baixaria nas redes sociais foi uma coisa. Ah, não. É o cara que apoia o Leco, o cara que apoia o Pimenta, os caras estavam se matando nas redes sociais. E esqueceram o principal, que é o São Paulo, né? Entendi. Mas hoje o mais importante é o São Paulo em campo. Quanto tiver 1% de chance, eu acredito. Não acredita aquele porra nenhuma. Eu acredito. É vai te catar. Nossa, o time é meu, eu acredito. Então, casar R$1.000 aí. Vamos apostar aí o Panaca. Vamos aí. Você não aposta do seu time? Eu não aposto que dá zica. Você tá bom, acredita. Zé Ruel, acredita porra nenhuma. Vamos apostar domingo, então. No iludo do torcedor. Vamos apostar domingo. Do jeito que você quiser, Paquito. Pé, domingo? Como assim domingo? Não, domingo não. Domingo eu não aposto porque envolve o Corinthians. Ah lá, tá vendo? Amarelo. Vai ser barbada. Você é da cor da sua camisa, amarelo. Uma hora você tem que quebrar esse... Não, Domênico, isso daí, esse retrospecto. O Corinthians, Domênico, ele poderia ter ganhado o primeiro jogo de 5-0 e poderia colocar mais 5 no próximo jogo. E eu tenho certeza que o Corinthians ganharia de mais 5, mas eu fiz uma promessa. Eu não aposto que dá zica. Envolvendo o Corinthians, eu não aposto, velho. Olha. Então eu acho, vai ser um jogo difícil, mas eu não acho impossível. Um belo já comentário, né? Game over. Não acho, porque tem que vencer de 2-0 lá. E o São Paulo e o São Paulo, o Cruzeiro é freguês de São Paulo, velho. Sempre demos sorte lá. Né? Então eu não desacredito não, velho. De juro, não tô com aquele pensamento assim. Sou elétrico. De pé junto, eu ia falar. De pé junto, velho, jurando. Eu não acredito que o São Paulo já tá desclassificado. Eu acho que tem jogo ainda. Ah. Eu acho. A única chance do São Paulo ganhar do Cruzeiro... A esperança é a única que morre, mano. Eu também acho, viu? A esperança é a única que morre. Mas, Ale, o negócio é o seguinte... Chavãozinho. Não, mas você não prestou atenção no que ele disse? Não. A esperança é a única que morre. Não é a última, vai. Vamos sair do joguinho, né, pessoal? É a última que morre. Assim, joguinho. Mas, Ale, a única chance que o São Paulo tem nessa partida é se ele conseguisse aí abafar o Cruzeiro nos primeiros 15 minutos e já abriu um gol ali. Mete uma caixa aí nos primeiros 15 minutos. Mas pra você meter essa tática aí do cavalo doido, você vai ter que ceder espaços ali. E olha aquela linha de frente do Cruzeiro. Você tem ali, ó, Thiago Neves, Arrascaeta e aquele Rafinha, que também tá jogando bola. E lá na frente é o Rafael Sobis. Se você abrir espaços aí... Como é que é a tática do cavalo doido? Por favor, Maurício. É ir com tudo pra tentar fazer um gol. É quando você abre a porteira e o cavalo sai aí na direção de qualquer lado. Mas o cavalo já sai armado, não? Já sai armado. Já sai com a taca em pé. Mas ele fazia isso quando, mano, você fazia na torcida, quando você viajava. O cavalo doido é mais eficiente. É o cavalo doido. Quando viajava, ele fazia... É a tática kamikaze. Você pode perder o jogo, tá certo? Nos 15 primeiros minutos, o São Tudo Paulo... Tudo ou nada, você diria? Sim. Calça de veludo ou bumbum de fora? Pois é. Mas você adotaria? Se o São Paulo respeitar demais o time do Cruzeiro, deixar o Cruzeiro gostar do jogo, aí a viola vai pro saco, porque o São Paulo precisa do resultado. O Cruzeiro não precisa. O 0-0 tá cômodo pro Cruzeiro. É o São Paulo que vai ter que propor o jogo. Nós temos atacantes de qualidade, né, mano? Então, mas que não estão funcionando. Ué, mas quem disse que não pode funcionar hoje? Então, mas não estão funcionando. Então, a realidade, inclusive, do São Paulo... A minha esperança é essa. Hoje, inclusive, eu perguntei pro Leco, na hora do almoço lá na Fox, lá ele participou conosco, eu perguntei pra ele a respeito, até inclusive, da possibilidade de São Paulo contratar o Valdívia. Porque essa semana aí ventilou-se a notícia aí de que o São Paulo poderia, no meio do ano, e ele falou fazer um contrato com o Valdívia. Ele falou que desconhece tal informação e que o São Paulo não tem interesse no jogador. Também desconhecia dessa informação. Então, é mais uma aí que a mídia jogou aí pra tentar ver se cavava uma vaguinha pro cara. Eu não vejo o Valdívia jogando no time do Rogério Ceni, velho. Também acho que também estranho. É muito estranho, velho. Eles tretaram feio já. Jamais, eu acho difícil, velho. Eu espero que isso aí seja boato pro São Paulo e pro Santos também, viu, mano? Mais uma notícia aí sobre até em consequência da eleição. Pediu, o Raí foi convidado para... O Raí perguntou, você não acertou, pegue o seu... O Raí foi convidado para fazer parte do conselho administrativo, né? Vai cuidar do que lá? Ele vai fazer parte do conselho administrativo, né? Vai dar opinião. Ele vai ser o cheerleader, né? Vai ser o quê? O cheerleader. Ah, para, mano. Não é verdade. Os jogos do São Paulo ele vai ficar com o pompom. Ah, para falar besteira. Vai lá, ó. Canta aí. A música do Raul Gil. O Raul perguntou, você não acertou. O que que faz? Pegue o seu banquinho e saia de banquinho. Ô, venenosa. Domênico, você tem vergonha de com todo respeito ao Raul Gil, cara. Eu gosto muito do Raul Gil, inclusive o Raul Gil, um abraço pra ele, corintiano roxo. Mas pelo amor de Deus, Raul Gil. Raul Gil e programas também de domingo à tarde. não coloquem crianças pra cantar. Por quê, mano? Que criança... The Voice Kids. É aquele negócio, por exemplo, se The Voice Kids é um dos negócios mais tristes que eu já vi na TV. The Voice Kids? Por que é triste? Porque a criança, ela quer fazer aquela voz de tenor, Domênico, e tem aquela voz de gralha, porque ainda não começou a puberdade. Ah, as crianças cantaram bem não lá no Voice Kids. Não tem pelinhos pubianos, velho. Aquela voz irritante. Irritante e aguda. Parece até ter espinho lá no rock, tá ligado? Então não dá, cara. E se colocar anão? Coloca anão e fala que é criança. Não pode falar com anão. Já tem uma treta com anão aqui. Ah, já tem. Humano. Ah, mas os caras ficaram bravos. Eu tô, comigo, Dodô. Pois não. Falar nisso, eu já aproveitar até pra dar uma dica pro ouvinte do Estádio 97, sim. Que eu tô fazendo isso agora. É. Eu tô traindo a. Tô pensando. Ah. Traindo? Tô pensando em sair agora com uma anã. Uma anã? É. Porque daí. Por quê? Ah, porque daí eu vou parando de trair a dona encrenca aos poucos. Entendi. É sensacional. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de Extra, você merece Extra Economia. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que dia que é hoje, hein? Quarta? Não, eu sei. Quarta? Eu quarta-feira no McDonald's, que é dia de quem? De clássico. Clássico dos clássicos. E eu comi hoje, Big Mac. Big Mac! Ah! É, eu e minha amiga Alessandra. Quarta-feira, dia de Big Mac. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o clássico dos clássicos, meus amigos. Big Mac, por apenas R$8. O Motinha foi hoje, já comprou o seu lá. O Mano adora esse dia também. Quarta-feira é o dia do Mano. E olha, com batata e refri sai por apenas R$19,90. E aí, ó, sabe que eu fiz uma coisa, uma dica pra você. Quando você for, você pode pedir pra ser aquela batata rústica. Ah, é boa, né? É. Essa batata tem um acréscimozinho lá, mas meu, a batata rústica é uma delícia, velho. É, vale a pena mesmo. É uma delícia. É a batata que o seu Bento mais gosta. É. E sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. Sexta-feira é dia que o Sombra mais gosta e mais curte. Sabadão tem novidade. Sabadão é o dia do RG número 2 e do Alê. Eles adoram. É o triplo cheeseburger, meus amigos. Clássico do dia, McDonald's, hein? Olha, todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada, tá bom? E amanhã, lembrando, um clássico no McDonald's. Amanhã é dia de chef. Cheddar McMelt, é, meus amigos, é McDonald's. Boa. Ô, Benjinha, fala agora, vem cá. O Benjinha não trabalha mais aqui na rádio, é brincadeira. Só veio pra falar do testemunho. Fala de fricô aí, Benjinha, vai. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto, mano. Era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É, meus amigos, é Fricô. Ô, seu Bento, e agora, hein, seu Bento? Vamos agora, deixa eu ver aqui, pensar, Santos. Santos. Pensar, vamos pensar. Agora quem dá bola é o Santos. Vamos lá. Olha assim, ainda bem que esse idiota não tá aqui. E aí, mas vamos ao... O RG. Diga lá. Pegando aqui a escalação do peixe, hoje tá vontade, confirmado até já. Até às 8, tá? Enquanto você pega a escalação... Já peguei, já. Tá pegou aqui. É que teve o jogo ontem na chave do Santos, né, seu Bento? Teve, quanto foi? Como é que então, foi? Teve um empate lá do Stronger. Né? Strongest. E o quem? Sporting Cristal. Sporting. Sporting Cristal. Sporting Cristal que o Santos empatou, não foi? O primeiro jogo? 0-0, esse jogo 0-0, então o Santos acaba indo lá para defender aí a liderança. Eu vejo aqui o Santos com 4, o Strongest pontos. Com 4, mas tem um jogo a mais que o Santos. Exatamente. Santa Fé com 3, um jogo a menos, e o Sporting está em último com 2. E um jogo a mais também. Se o Santos ganhar, a coisa fica muito bem encaminhada. É, porque pega na volta aqui já o mesmo time, né? O Santa Fé. Só que por outro lado também, Santa Fé. A tendência lá é levar VAR, hein? O Santa Fé, RG, por outro lado, será? Se vencer, fica líder da chave. Pra né? mim é o principal adversário do Santos. É o mais forte. É mesmo, né? Eu acho que o Santos, RG, ele pode reverter aí o placar na Vila, mas jogando lá, eu acho que é complicado, porque inclusive o último jogo do Santa Fé, eles enfiaram 3 também no Sporting Cristal jogando lá. Hoje é um jogo difícil pro Santos. Tá na cara que os dois aí vão revezar a liderança do grupo. Eu acho que são os dois times que vão passar para a próxima fase. Eu não vejo talvez o Strongest mesmo jogando na altitude lá com possibilidade. Acho que passa Santos e passa o Santa Fé também. Mas é complicado pro Santos esse jogo aí. O que aconteceu? Ontem não teve o jogo da Chape? Teve. Empatou 1-1 na casa. Como assim empatou? Empatou em casa. Fez 1-0 e tomou um empate. Cada um faz um gol. Eu tava olhando aqui, ó. 1-1. Tava olhando já mudaram a tabela pro outro jogo. É que você tava no simulador. Não, eu tô no normal, mas é que já tá na previsão pra quarta rodada, né? Aliás, dois jogos em casa da Chape na Libertadores. E o outro, o Lanús ganha de 5, hein? É que não dá pra exigir muita coisa da Chapecoense, né, Ali? Por mais que a gente fique na torcida pra que a Chapecoense consiga avançar. Foi difícil, né, mano? Mas a Chapecoense esse ano é um ano de reconstrução, né, Domênico? Esquece aquela Chape, né, velho? Não tem nada a ver, né? E o pior é que eles pegam agora um Nacional lá. Não dá pra cobrar nada da Chapecoense. Então. E aí, seu Bento? Tem dois jogos fora. Viu? Vamos aqui ao Santos. Vanderlei! Boa! Vitor Ferraz. Boa. Lucas Veríssimo. Boa. David Braz. Meu Deus. E, nossa, agora vai ser doída essa lateral, essa parte esquerda, hein? David Braz e Jean Mota. É, menos mal que seja o Jean Mota, melhor, na minha opinião, que a tentativa de colocar o Copete. Boa. Tá? Renato. Boa. Thiago Maia. Boa. Lucas Lima. Boa. E Vitor Bueno. Boa. Bruno Henrique. Boa. E Ricardo Oliveira. Então, eu concordo com a opinião do Mano, de que o jogo será difícil, não tem jogo fácil, a gente sabe disso, em Libertadores, e principalmente na casa do adversário, né? Não tem mesmo, tem sempre aquela dificuldade de não deixar o Santos treinar lá no gramado, no campo, quer dizer, aquela coisa toda de sempre. Mas, o Santos tem que chegar lá do tamanho do Santos, cara, e esse time principalmente, explico por quê, esse time que está lá, já vamos aí para quase um mês, esse time vai fazer o terceiro jogo, cara. Então tem que entrar e jogar o que sabe, o que não sabe e o que precisa saber. Mas sabe qual é o problema, RG? Eu até acho que o Santos ele tem mais time que o Santa Fé, de fato tem, mas o problema é que não tá jogando. Pois é, mas é isso que eu tô falando, mano. Se você em quase um mês, você só teve dois jogos, é sinal que você teve o quê? Você teve todo o tempo do mundo aqui no Brasil, em relação aos outros times, para se preparar para uma competição. É uma intertemporada quase, né? Para uma competição, ali que você julga e é a mais importante. É. Então não tem desculpa, né? Porque esse time do Santos é o time que encantou. Esse time do Santos é o time que todo mundo espera que jogue bola pra caramba. Então não tem desculpa, é só por isso. Mas RG, alguma coisa aconteceu ali. Eu não sei se o grupo rachou... Eu não sei se os jogadores não gostam mais do Dorival. Eu não sei se o atraso. Não, mas tem fatores externos, RG. Não, pura e simplesmente o fato de ter tido essa queda. Essa queda geralmente ela é motivada por algum fator. O Santos é um time que está com 2 meses de salários de imagem, os direitos de imagem atrasados. Isso daí todo mundo sabe que faz parte do salário do jogador. É uma forma do jogador ganhar, teoricamente, um percentual, RG, que não será tributado pela carteira. Então o cara usa o artifício de ganhar esse direito de imagem. Mas é parte integrante do salário. Tanto é que tem juízes hoje que reconhecem isso como salário. Eu não sei se houve um racha interno no Santos, porque falam também que tem a panela do Ricardo Oliveira contra a panela dos demais. Não sei se isso está interferindo e até que ponto está interferindo. Até questão religiosa, né, mano? Eu não sei se o Dorival perdeu a mão do grupo. Inclusive, RG, a notícia que corre é que se o Santos tiver um revés nesse jogo aí diante do Santa Fé, de que o Dorival já pode voltar até desempregado. Então, são fatores que estão pesando, sim, contra o Santos nesse momento. O Santos, ele tem time, eu concordo contigo, RG, na qualidade aí do Thiago Maia, do Lucas Lima, do outro menino lá do meio campo, lá, o Vitor Bueno, você tem ali o Renato, você tem o Ricardo Oliveira. São jogadores sem qualidade. Você não pode falar que o Santos não tem qualidade. Tem, mas que não tá mostrando, não tá. Tanto que quando a gente faz aí um ranking hoje, quando eu falei, ah, o Corinthians hoje, na minha avaliação, é a segunda força do estado, porque o Santos, se a gente analisar jogador por jogador, você vai ver um poderio técnico, ofensivo e até em termos de qualidade mesmo, RG, muito maior no Santos do que no Corinthians. Mas hoje o Corinthians, na prática, está jogando mais bola que o Santos. Sim, mas eu não estou discutindo isso e não estou discordando de você. Eu só estou dizendo que este time do Santos, sim, ele tem a obrigação, por todo o tempo que ficou sem jogar, por todo o tempo que está treinando... Pelo menos jogar bem, né? Pela importância da competição, ele tem que entrar e jogar bola. É isso que eu estou dizendo. Pode até perder, mas jogando bola... Exatamente. O extra-campo, é claro que ele tem a sua influência, claro. Mas não vamos esquecer que esse time do Santos, e esses mesmos jogadores, quase todos eles, foram campeões com um salário atrasado. Quer dizer, então, já é quase que um pacto lá... entre Santos, diretoria, com relação a salário. Ah, quando tiver uma graninha, você joga um pouco aí na nossa conta e vamos que vamos. Outros fatores podem sim, podem ter um peso maior. Por exemplo, relacionamento, isso sim. Essa coisa do grupo rachado. Aí não vi ainda isso, pelo menos por parte de algum depoimento de jogador, alguma entrevista... Isso, mas os caras não expõem, né? Não, isso, não, porque às vezes você sente o correga, clima. Né? Você sendo perspicaz, sempre vem uma indireta, sempre vem uma deixa. Quer dizer, sempre tem. Tudo bem, não sei se isso está existindo lá. Agora, tudo isso acaba, mano, a partir da vitória. Se perder, tudo isso incendeia, né? Isso pega fogo, explode e aí... Fica pior ainda, né? E aí o telefone sem fio, Foca News, tudo... Aí começa a ter prova, tudo, né? Aparece a prova. Então, tem que chegar e ganhar. Aí você liquida a fatura. E é isso que o torcedor do Santos está esperando hoje. Bom, é isso, né? Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Minha vida é com você. Seu Bento, vamos falar de nós. Vamos lá, hoje o Palmeiras se apresentou. É isso aí. Fala de nós, né? Vocês. Nós, mano. Vocês contra a Juve? É isso? Hã? Vocês? Já anotou aí, né? Anotei aqui, ó. Minuto e 43 de programa, seu Bento falou. Sim, final do Mundial. Sim, reprise. Palmeiras e Juve. Fala aí, seu Bento. Hoje o time se apresentou. Vale. Hã? Essa pode ser a que vale, se vocês chegarem. Não, vale, qualquer uma valeu. Não, vai começar de novo. Só procurar se informar. Ô, Domênico, vai procurando o site da FIFA. O time se representou, né? O time foi representado hoje. Certo. Né, o time do Palmeiras representou. Certo. Parece uma vitrola. Representou o time do Palmeiras. Tá arriscado aí, tá você arriscado. É que não tem muito o que falar do Palmeiras. Então, é uma mixagem da notícia. Exatamente. Mandou bem, Ale. É isso aí, né? Tá lá, né, seu Bento? Precisa ver que vai falar. Aquela não, coisa. Fala do Dindim, que hoje saiu um balanço e tal. Que balanço? Foi 103 milhões da torcida e 95 de patrocínio. Vou passar aqui, ó. O que é isso aí? O Palmeiras divulgou o balanço de 2016. Com faturamento e lucro recordes. Recordes? Só o programa de sócio torcedor rendeu. Rico esse time, hein? Rendeu mais de 30 milhões. Muito rico. Quanto? Só o sócio torcedor rendeu mais de 30 milhões ao clube. Beleza, hein, aí somando os patrocínios, cotas de TV, bilheteria, o Verdão teve 468 milhões de receita operacional. O lucro foi de 90 milhões no ano passado. É o que a gente vem dizendo aqui, né? Se ninguém fizer nenhuma bobagem esses últimos... ninguém fazer nenhuma bobagem, egos, essas coisas, o Palmeiras tem tudo para disputar títulos nos próximos 10 anos aí, no mínimo. Se não fizer túnel, né? De repente os caras inventam fazer um túnel, fazer... Aí tem ego, né? Arrumar sauna. Você sabe que é futebol, né? Porra. Futebol, São Paulo aí em 2000 e... Depois de 2005 até 2009... Era o time que tava batido, não sei o quê. Depois fizeram bobagem demais, olha o que aconteceu. Todos eles, né? E o Palmeiras, quantos anos não fizeram aquela história, chama atenção, né, velho? O zoiudo começa a olhar, né? Zóio cresce. É o poder, né? O cheiro do poder, né? Zóio cresce. começa a aparecer. Tipo aquele olho do Fernando Caruso. Que é isso, o Zoião. Ozil. Os caras, né? Os caras ficam tudo de olho. O óculos tem que ser em formato de sutiã. Verdade. Não. Bom. É isso aí, né, seu Bento? Aí, vamos lá. Então tá tudo certo, obrigado, viu, seu amanhã Bento? Amanhã eu volto pro placar, vai ter... Amanhã vai jogar hoje São Paulo, Corinthians e Santos. Eu não vou divulgar quem. Mas um, o senhor tem certeza? Não, eu volto com dois placares. Cadê o... Cadê o Pai Bento? Eu não tô entendendo mais. Peraí. Vai, incorpora aí, Pai Bento. Vamos bater palma, vai. Peraí. O seu Bento afirmou que amanhã ele volta com dois placares. Se três times jogam... Tô preocupado, hein? Se três times jogam, olha lá. Seu Bento, é lá, hein, velho? Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Bom, deixa eu mandar um recado importante aqui do Extra. É no Extra, meus amigos, você tem várias opções de presente para sua mãe com o menor preço. Tudo para fazer o almoço especial que ela merece e ofertas na loja toda. Olha só, Dia das Mães é no Extra, hein? Pizza Sadia, vários sabores, 460 gramas, leve 3 por apenas... Só isso? Mano, RG, tá barato demais. Tá certo isso aí, Dodô. Você leva 3 pizzas Sadia, RG. Por quanto? Só 3 pizzas por R$8,58 cada. Não, vê direito. Tá aqui, ó, R$8,58 cada. Ô, louco. Ah, essa é o RG e o Ale vai gostar demais. Mas só isso? Opa, do quê? Cerveja Brahma, Brahma Chopp, caixa. Opa! Caixa com 15 latas de 269 ml. Olha, quanto? Leve 3. Mas não pode ser errado aqui. Quanto? Só pode estar errado. Você leva 3 por apenas R$ 1,43? Ah, não. Isso não. Não, aí não. Aí não. Mas tá aqui, mas não é isso. Oba! Tá certo. É, rapaz. Coca-Cola tradicional PET. Um litro e meio por apenas só... Só R$4,69? É, meus amigos, bolo brigadeiro. Ah, aquele bolo gostoso por apenas R$33,90 o quilo, hein? Smartphone LG K10 por apenas R$999. Ou em até 12 vezes sem juros, mas tá barato, hein? Tá bacana, hein? Você pode até, inclusive, fazer em 12 sem juros de R$83,25, hein? R$83,25 pagando nos cartões extra, hein? Secador Filco, 2.000 watts de R$149,90 por apenas R$119,90. Meus amigos, você merece extra economia, mas beba com moderação. Boa. Tá pra... Estágio 97 na Energia 97. Fala aí, RG. Não, só registrar, vocês viram? Eu acho isso um absurdo. O que aconteceu, RG? CBF, cara. Você viu o faturamento da CBF? 647 milhões. Caramba, hein? E muito time fechando aí, né? Brincadeira, cara. Dinheiro pra caçamba, hein? Ô, Dodô, fala. Tá falando aí das promoções, né? Você sabe que quando eu cheguei aqui na rádio, que eu realizei meu sonho, né, de participar do Estádio 97. É mesmo? Era um sonho? Muito sonho, maluco do Gugu. Não sei se você já viu a barraca do... Não, eu não vi barraca. A toca do Gugu. Não, não vi barraca nenhuma. Aquela pequenininha. Mas muita toca, gente... Também não vi toca nenhuma. Quando eu perguntei dos integrantes, falaram que o Mota era chamado também de pizza família, né? Pizza família, mas por quê? Porque ele dá pra 8. É, Motinha? Como assim? Motinha. Eu acho que você tá querendo me conquistar. Ah, né? Motinha, tá tentando me seduzir, seu louco? Desde o primeiro dia. Você sabe quando o cara começa assim, né? Você tá querendo, né? E hoje ele veio com a camisa assim. Ele falou: vim pra você. Manda nudes. Não falei nada pra você. Falou na sala lá do Vilela. O Vilela olhou pra você assim, ó. Falou assim: é verdade, ó. Ofereceu um mamilo? Que isso. O Vilela olhou pra você e falou: é verdade. Olha só, quero dizer uma coisa para os senhores aí. Diga, por favor. Dois recados importantes. Dois. Eu vou falar, claro, muito mais no decorrer do programa, porque nós vamos aí já para os ouvintes. Sim. Primeiro recado, que está aí à sua disposição o telefone da Lotus Travel para você adquirir o resort do Estádio 97 aí na sua nona edição. Não marque bobeira, 2896-4665, tá bom? 2896-4665, daqui a pouco eu vou falar das atrações e tudo mais. Outra coisa, tá marcando direitinho a Fórmula 1 da energia que tá passando? Tá chegando também. Tá chegando, por quê? Por que que tá chegando? Dia 24 vai ser o último dia que vai passar os Fórmula 1, os Fórmula 1, tá certo? Fala os Fórmula 1. Né? Os carros. Né? Os carros de Fórmula 1 aqui da nossa programação que você vai anotar. Tá, dia 25 é terça, Bar. Isso. Dia 25 é terça. Terça-feira, já agora, hein? Terça-feira agora, RG. Não tem nenhuma semana. É, cara. Terça-feira. Tá aí. O primeiro ouvinte que entrar no ar e responder corretamente, escolhe qualquer dia que ele que viu passar os carros de Fórmula 1. Acertando, ele ganha a viagem para curtir o Grande Prêmio da Catalunha. Vai para a Espanha, com direito a levar acompanhante. Vai com o bar. Olha, é sensacional. Vamos falar daqui a pouquinho dessa promoção bacana também, tá bom? Lembrando que todo mundo que ligar dizendo assim, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Sim. Dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Sim. Lembrando que todo mundo concorre também no final do programa a uma camiseta do Estádio 97. Você pode também já mandar sua mensagem, WhatsApp liberado, 943530150. WhatsApp liberado para mensagens de áudio, só áudio, não adianta você escrever que a gente não lê, não. Lá é áudio, você grava áudio, máximo 30 segundos, dá pra você mandar o seu recado, tá bom? E nude só pra gente direto, não adianta. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Momento Sem Parar, o que vocês acham? Boa, Vamos? Sacou bem. Então é o seguinte, Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. São 3 ouvintes na sequência. Adesivo, falou maior. Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Boa. É rapidinho, Olha. Essa música me lembra de duas coisas, meus amigos. Do quê? Heróis. E trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas, mano, dos Guardiões da Galáxia Volume 2, hein? Boa! O que vocês acham, meus amigos? É sensacional? Sensacional. Legal. Olha, filme eu gosto top, bastante, hein? tô ansioso pra ver aí no cinema. Já viu o primeiro também antigamente pra você se ligar na história. Pô, vai ser sensacional. Muito legal. Olha, véio. Guardiões da Galáxia Volume 2, hein? Alô? Alô? O cara tá ouvindo atrasado ali. Alô? O cara tá ouvindo pela internet. Quem fala? É melhor você desligar. Alô? O que tá, você tá ouvindo, fica só no telefone, brother. Ixi, Maria, o cara vai ficar até amanhã pra falar com nós. Não, ele vai ô, velho, presta atenção aqui no telefone. Alô? Isso, desliga o que você tá ouvindo aí, que você tá ouvindo atrasado. Quem é? Alô? Oi, quem é? Oi. Márcio. Ô, Márcio, tudo bom? Tudo bem. É, você ficar lá ouvindo lá o atraso aí, tá ouvindo pela vai internet. Ficar até amanhã. É que eu tava ouvindo pelo aplicativo. Exatamente. Isso. O aplicativo tem um atrasozinho. Com o nome completo? Márcio dos Santos Bonfim. Quantos anos você tem? 3.9. LG hoje, quarta, com um dia de jogos, hein? 3.9. Domingo, não precisa nem pensar. Ah. Melhor é um bom começo, não um bom fim. Ah, sensacional! Trocadilho, nota 10! 10, LG, sempre 10. Puxador é nós, esse puxador é nós. Jaraguá. Jaraguá. Bah! Onde é? Essa duvida acertar, hein? Bah. Eu tô dando. Bah. Por que eu tô dando. Duvida? Eu tô dando. Ele morou no Pico. No Pico, amigo. Eu morei lá no Pico. Levava 2 dias pra subir, amigo. Morou na pontinha do Pico? Ele adora uma ponta de Pico. O que tem de gente hoje tá morando na irmã do Pico, né? Ah, é verdade. Opa. Pegadinha essa daí, hein? E o time, Márcio? Ai, Jesus, São Paulo. Ah, meu Deus. Mas o São Paulo é o time da fé, velho. E o Motinha tá gritando, da ré da sua mãe, ó. Juiz! Sua mãe que dá ré. Não, juiz. Não pode expulsar que eu tô em jogo. Ai, chupa, tá. Segue o jogo. Aí, juiz, é nóis. Segue o jogo. Os caras suaram o juiz, velho. Ô, mano, tá com fé ou não? Da primeira vez que eu liguei aí, você falou que eu não era São Paulino. Acho que hoje você vai falar de novo, hein? Aí, rapaz! Nem vem, velho. Nem vem. Não zica, velho. Deixa ele, a opinião dele. Mas, pô, vai zicar hoje, velho. A gente precisa de vitória. Mota, eu sou torcedor realista, Mota. Não existe isso, velho. Não existe isso. O que eu vejo, o São Paulo é um time ingênuo com técnico novato. Técnico ingênuo, porque o que o São Paulo fez contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, foi uma coisa ridícula, na minha opinião. Normal, porque o Corinthians armou a armadilha que todo mundo sabia que o Corinthians ia fazer. E o São Paulo caiu facilmente, foi engolido pelo Corinthians. E a única coisa que o Corinthians sabia fazer, e fez. Então, assim, eu acho um esquema de jogo, se o Rogério Ceni não rever os conceitos dele... Não, concordo com você. Pra esse tipo de jogadores que o São Paulo tem, é um esquema que chega a beirar a ingenuidade. Não, a gente... deitada no bloco agora. Não, deitada não. Ele tem a opinião dele. Cada um tem a sua aqui. A gente não, respeita ele. Você quer um lencinho para não, limpar? Não, a gente respeita a lei. Ao contrário de vocês, eu respeito a opinião do ouvinte. Não, você não respeita. Você deve estar por dentro agora. Se remoendo. Ao contrário de vocês... Eu quero fazer uma pergunta pro Ale aí. Fica à vontade, querido. Então, eu acho o seguinte. Realmente, eu acho que o Rogério marcou bobeira, principalmente com o jogo que teve contra o Cruzeiro semana passada, né? Falou... sobre isso na entrevista, que o Corinthians poderia jogar da mesma forma, né? E cometeu o mesmo erro. Repetiu a fórmula? É, né? Repetiu, não fez nada diferente. Sabia como ia jogar. Aliás, ele sabia também como o Cruzeiro ia jogar, né? Tanto que ele falou que preparou o time, que ele jamais esperava que o São Paulo fosse tomar dois gols de bola parada, né? Então, é aquela história. Se ele tá preparado, se ele tem a visão do jogo, se ele sabe... o que vai acontecer, você tem que se preparar para isso. Você tem que criar alternativas para sair dessa, né, dessa armadilha que o adversário vai tentar te impor. Então, se você sabe de tudo isso, e eu acho que hoje ele vai tentar alguma coisa nesse sentido. Mas hoje é na base da loucura, né, velho? Você vai para cima e tenta fazer um gol logo no primeiro tempo para depois ir pro abafa. Fazer uma pergunta, velhinha. Você acha que o Rogério Ceni ele se iludiu com aquele tal de Florida Cup lá? Não. Eu acho... Não, não acho que ele se iludiu. Eu só acho assim... Até porque dá para entender a filosofia que ele quer implantar no São Paulo. Só que com esses jogadores... Por exemplo, o Wellington Nem, o menino lá, o Luiz Araújo. Uma coisa é você ter o trio MSN e que o zagueiro no outro não vai nem dormir e fala, puta, amanhã eu tô lascado. Outra coisa é o cara ver o Wellington Nem, ver o Luiz Araújo, que é um menino ainda, tá verde. Tanto é que esse esquema matou o Prato. Embrulha no jornal. O Prato no jogo contra o Corinthians, pelo amor de Deus, tava irreconhecível. Por quê? Eu acho que justamente por causa desse esquema aí do Rogério, não que ele tenha se iludido. É que o que ele quer implantar, eu acho que não está dando certo. O elenco não tem qualidade suficiente e nem está preparado fisicamente. Mas peraí, vocês não veem nenhum mérito no adversário? Porque, por exemplo, o São Paulo pegou o Cruzeiro, sim, foi engolido. Claro. Foi engolido pelo Cruzeiro. Você pega, por exemplo, hoje, a zaga do Corinthians, é mais fácil você entrar com um quilo de cocaína nos Estados Unidos, na bagagem de mão, do que passar pela zaga do Corinthians, velho. Mas é verdade. Não, mas ele tá falando isso, ele tá reconhecendo. Mas a gente tá reconhecendo, para de falar desse. Eu até não concordo com essas entrevistas do Rogério no fim do jogo, que ele vem com números e tenta desmerecer. Provar, vai por A mais B. Sim, porque o Rogério, toda a declaração que ele vai dar, ele sempre fala aí que o São Paulo não jogou bem, mas ele nunca fala que o adversário jogou. Ele nunca falou, fui engolido taticamente. Contra o Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro tenha feito dois gols de bola parada, mas o São Paulo em nenhum momento ele conseguiu aí atingir o objetivo dele, que era fazer um gol no Cruzeiro. Não passou nem perto disso. E teve bola parada pro São Paulo também. Ô, Ale. Oba! Não, no jogo contra o Cruzeiro, você que é técnico aí, entende um pouco de tática aí. Naquela entrevista do Mano Menezes, que ele disse, Mano Menezes, eu acho que aquilo ali teve uma dose de ironia. Eu entendi assim, que ele falou, eu sou o Mano Menezes, eu não vou chegar aqui ser ingênuo, perder para um novato, com o esquema kamikaze do São Paulo. Que é um esquema de louco esse esquema do São Paulo. Eu vi a escalação hoje, vai entrar com dois volantes, o Thomas, o Cueva, vai de 10 jogadores de linha, 7 não marcam. Pode dar uma olhada aí na Rodrigo Caio, Jusilei, Cueva e Thomas. Lucas Prato e Gilberto. Então, quem marca aí, os dois zagueiros, né? As laterais, o menino lá da esquerda, o Júnior Tavares, é bom, mas na marcação é fraco. Ele sobe muito, né? Lateral direito, a gente não tem lateral direito. Vai ser o Bruno. Ele vai pro tudo ou nada, velho. Bruno, então, Maicon, Lucão e Júnior Tavares. O Bruno que não tá 100%, né? O Bruno tá Bruno voltando. 100% ele já é fraco. Imagina quando... 70%, hoje é matar ou morrer. Hoje é na base do coração, amigo. Eu queria saber do Ale. O que eu entendi que o Mano Menezes, ele chegou a tirar uma casquinha. Eu acho também. Eu acho que foi humilhante pro São Paulo esses dois últimos jogos. Eu acho que ele tem essa característica, né? Nos jogos contra o Atlético também ele... fez umas gracinhas lá e tal. Eu acho que ele pensa assim mesmo, né? Agora, sinceramente, eu acho que claro que o Rogério tá se formando como treinador. Tem muita coisa que ele, na teoria ali, ele estudou, que ele pensou, mas que na prática não tem se aplicado. Eu acho legal quando um treinador, principalmente um treinador que tá começando a carreira, faça a opção por propor o jogo, né? Jogar com a bola, fazer um futebol mais ofensivo. Só que para isso, além dos jogadores que você citou, né, que o São Paulo em algumas posições não tem ou não estão jogando bem, o Wellington nem ainda não estreou no São Paulo, o Luiz Araújo caiu de produção, Cícero caiu de produção. Temos três goleiros e não temos nenhum. Exatamente. Então, além disso, você precisa, se você quer ficar com a bola, você precisa treinar muito mais. Porque é claro que é mais difícil você propor, você atacar, do que você desarmar, do que você marcar. Então, você tem que treinar muito mais. E essa movimentação ofensiva no São Paulo, eu vejo muito pouco. Eu vejo ele jogando sim com três atacantes, mas cada ponta ali, cada jogador pela beirada fica aberto, mas é um alvo fácil para marcação, não tem uma movimentação ali entre as linhas, não tem uma movimentação pré-determinada. Então acho que é aí que é o problema do Rogério Ceni. Agora, eu acho legal ele propor o jogo, só que ele precisa trabalhar muito para isso e precisa ter os jogadores, no mínimo, jogando bem, o que a gente não vê nesse momento. E também tem que ter outra coisa, né? A parte física, né? Ah, sim. Que o São Paulo sente muito. Depois do primeiro tempo, quando volta pro segundo, e 10 minutos depois, o São Paulo tá morrendo em campo. Então, para fazer isso que o Rogério quer, ele tem que ter um time voando, né? A parte física do São Paulo se compromete muito com isso. Agora, e isso reflete também de muitos jogadores do São Paulo, é o time da Série A que tem mais jogadores machucados. É impressionante. Eu não sei quem tava mostrando as estatísticas ontem, provou por A mais B que o São Paulo é o time que tem mais jogador machucado, é impressionante. E tem um elenco também que não dá tantas possibilidades, né? O elenco do São Paulo não permite, por exemplo, um rodízio de jogadores como outras grandes equipes. Agora, o São Paulo, se ele quiser fazer agora uma formação mais cautelosa, proteger um pouco mais a sua linha defensiva, agora ele pode. Antes eu acho que ele não podia. Porque primeiro que antes não tinha o Jucilei, ou tinha o Jucilei se readaptando ao futebol brasileiro. Agora o Jucilei está jogando bem. Você não tinha um outro zagueiro para jogar ao lado do Michael. Agora você parece que tem o Lucão. Parece que tem o Lucão para que o Rodrigo Caio volte a jogar como volante. E o Michael, hein? Então, aí... Tá falando muito e jogando pouco. Eu também acho. Ele pode fazer um ataque, por exemplo, só com dois jogadores, Cuevo e Prato, povoar o meio campo e tentar fazer um São Paulo mais cauteloso. O problema é que para os próximos dois jogos ele não pode fazer isso, porque ele precisa de gols. Então, a cabeça do Rogério... Agora é tudo ou nada, né? Roleta russa. Agora não tem sentido seguir essa lógica. O problema é que esse kamikaze a gente pode passar mais vergonha ainda, né? Porque... Mas agora, velho, não tem agora muito é tudo que ou fazer. Nada, velho. Por exemplo, o que adianta pro São Paulo perder de 1-0 e empatar 1-1 hoje no Mineirão? Não adianta nada. É. Talvez falar, cima, tomar 4-0 também, aí ferrou, né? Então, mas tá, amigão, perdido por 2, perdido por 4. Amigão, tem que já dar como, talvez aí, a eliminação certa, tanto nesse jogo quanto no próximo. O objetivo do São Paulo passa a ser, depois do próximo jogo no domingo aí no Campeonato Paulista, caso ele não consiga avançar e caso perca a classificação pro Corinthians, aí começa a pensar no Campeonato Brasileiro. Porque reverter uma situação diante de um Cruzeiro no Mineirão e diante de um Corinthians na Arena poderia ser mais possível se o São Paulo estivesse jogando uma bola convincente, coisa que não está fazendo. Então é natural que o São Paulino talvez aí tenha, até o minuto final, uma esperança de que o time possa reverter essa situação. Mas não vai reverter. Pela bola que tá jogando, a menos que aconteça, então, é isso que eu falei. Se o São Paulo meter um cavalo doido pra cima do Cruzeiro e conseguir abrir o placar com 15 minutos e ganhar, talvez, um pouco de moral na partida e dar um up no psicológico, sim, a coisa muda. Ainda mais se o Cruzeiro mostrar fraqueza. Esse cavalo doido aí. Então, não nesse jogo agora, mas nos jogos no Morumbi. Não, aí sim. Aí eu também acho que... Não, mas agora é desespero, amigo. Agora a gente tem que analisar a situação do São Paulo diante desses dois jogos. Nos próximos jogos, eu concordo contigo, não pode sair pra cima do adversário que nem um louco. Tem que sair com inteligência, buscar espaços, construir jogadas, mas diante do Cruzeiro no Mineirão, tá perdido, velho. Porque se o São Paulo começar a ficar na encolha, esperando o Cruzeiro vir pra cima, o Cruzeiro não vai. Porque o Cruzeiro já tem o resultado na mão, ele vai ficar tocando a bola, ele vai esperar, nossa, o São Paulo sair. O São Paulo se sair e deixar o Cruzeiro gostar do jogo e se animar, a chance do São Paulo perder e perder de muito hoje é grande. Então, tem que tentar marcar alto, tentar fechar os espaços, não deixar o Cruzeiro com a bola. E tentar, errar, sei lá, numa bola parada, que seja, com dois centroavantes hoje. Agora sim faz mais sentido São Paulo começar a alçar bolas na área, porque você vai ter dois jogadores que são bons de cabeça, que é o caso do Gilberto e do Prato. Mas mesmo assim, o São Paulo, amigão, eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas o Rogério Ceni, Eu acho que ele tem deixado muito a desejar no esquema tático, cara. Você vê o São Paulo, um time extremamente refém de bolas aéreas. É só chuveiro pra dentro da área. Isso daí mostra que você não treinou. Isso mostra que você tá desesperado. Porque geralmente quando você perde a parte tática, você fala, pô, final de jogo, não tem mais o que fazer, meu time tá morto, tá cansado. Aí você começa a alçar a bola na área do adversário pra tentar cavar uma cabeçada e fazer um gol. Mas desde o começo da partida fazer isso, isso mostra que o time tá mal treinado. Sim, eu também concordo, porque assim, as pessoas têm meio receio, né, na mídia de falar alguma coisa do Rogério Ceni, ou porque tem muita amizade com ele, ou porque tem receio, porque, sei lá. Mas eu não torço pro Rogério Ceni, eu torço pro São Paulo. O Rogério como goleiro, como mito, e os recordes que ele quebrou, beleza, ficou ali. Agora ele começou uma nova carreira como técnico. Isso aí. Ele tem que ser analisado como técnico. Boa, e garoto. Na minha análise, esse começo dele aí, ele tem que rever os conceitos dele, porque... Aí pior que começa a perder, já começa os mimimi, né? Nos bastidores, o elenco começa a ficar... Nesse sentido, Rocha, e principalmente agora com a vitória ontem do Leco, eu acho que ele vai ter ainda... Eu acreditava assim, se acontecesse de ontem o Pimenta fosse eleito, eu não sei até quando iria o Rogério Ceni. Mas eu acho que com o Leco, o Rogério fica até o fim do Brasileirão. Não depende desse resultado. Independente de qualquer coisa? De qualquer coisa. Eu acho que o Rogério fica até o fim do Brasileirão. Mas aí, ô Motinha, tem que ficar, sabe por porque quê? Porque tem que dar tempo, né, não, também? E bancaram um projeto com um cara que não é um simples cara. É o maior jogador da história do São Paulo. Entendeu? Por mais acho. Que você veja que... Um dos maiores, né? Eu discordo que é o maior. Você discorda? Mas eu acho que em termos de números aí, eu acho que não dá pra contestar o Rogério. Número sim. Então, formando tudo, tanto os títulos quanto os números. As conquistas e os recordes, não dá, né? Por exemplo, que outro jogador você acha que está à frente do Rogério na história de São Paulo? Não diria à frente, mas que, para mim, do que eu vi, eu acho que o que o Miller jogou no São Paulo é uma barbaridade, para mim foi um fenômeno. Não, eu concordo contigo. Aí é questão de gosto, né? Mas em termos de números e representatividade... O maior goleiro que eu vi na história de São Paulo, da minha época de 86 pra cá, que comecei a torcer, é o Zete. Eu também, eu gostava mais do Zete como goleiro do que o Rogério Ceni. Tem muitos que vão de Zete também. Não, mas é que tá, RG, em termos de goleiro, você pode ter uma predileção pelo Zete, mas quando a gente vai falar em termos de ser o maior da história do clube, você tem que associar uma série de outras coisas aí, fora o fator técnico, sem né? Sem dúvida. Eu acho que, então, nesse sentido, ninguém consegue combater o Rogério. Porque o Rogério também foi um bom goleiro. Além, lógico, foi excelente. Além dos recordes, também... Não foi bom, foi excelente, né? Foi um bom goleiro. Mas, enfim, são opiniões. O Zete fazia milagres, né? Ele jogou pouco tempo, mas o que eu vi ele fazer, por exemplo, numa Libertadores contra o Palmeiras em 94. Mas o Rogério também fez, Malate, o Zete, pelo amor de Deus. Mas aquela partida do Rogério contra o Liverpool, cara, em 2005. Também, claro, sim. Ali praticamente foi um gol, né, velho? Debaixo das traves, o Zete, pra mim, foi... O Zete, ó, e outra polêmica, não sei se vai ser polêmica, mas pra mim, o Marcos foi mais goleiro que o Zete. O Marco do Palmeiras? O melhor goleiro que eu vi, da minha geração. Acho que o Marcos, não, mas... Tem a dúvida, mas é mais inteligente. É que aí você não vai colocar o Ronaldo Giovanelli, porque é como se fosse o Pelé. O Ronaldo pegou mais do que o Zete, o Marcos e o Rogério. Os três na mesma trave. Fala bobagem. O melhor goleiro da minha geração, pra mim, o melhor goleiro do mundo é o Buffon. E o segundo que eu vi, pra mim, é o Marcos. Eu acho que o Neuer hoje tá melhor do que o Buffon. Amigo. Não, o Buffon, pela idade que ele tem, o que ele já fez é... Não, o Buffon foi um monstro, mas eu acho que o melhor da atualidade hoje é o Neuer. Sem parar. Bom, seu placar pra hoje. Cruzeiro e São Paulo, hein, Cruzeiro? Eu sou realista, mas agora eu vou dar uma de mano. 3-0 São Paulo. Eita, você tá fumando pedra, velho. Motinha, você convenceu o cara. Tá vendo? Mudamos a opinião do cara. Vamos lá. Certeza que esse cara não tem micro-ondas. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser 2-0 e a gente vai ganhar nos pênaltis. Trocou na biqueira, velho. Você é louco, mano. 2-0 e a gente vai ganhar nos pênaltis. Você é louco, tio. Vai. Mas beleza, mano. Obrigado pela audiência. Quer mandar um salve pra alguém? Valeu. É nóis. Manda um abraço pro meu irmão, André. Beleza. E é isso aí. Valeu. Fechou, meu velho. Obrigado. Falou, um abraço. Tudo de bom. Valeu. Este aqui é o Momento Sem Parar, minha gente. Isso mesmo. Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Toda vez que eu escuto essa música, eu fico ansioso. Sabe por quê? Por quê? Isso quer dizer que a estreia de Guardiões da Galáxia Volume 2 está cada vez mais perto, minha gente. Boa! Vocês acham, hein, meus amigos? Eu quero assistir. Eu tô ansioso, eu vou no dia. Expectativa, né, coisa, eu vou na estreia, eu acho, adoro. Que vai ser do cacete, viu? Oh, com certeza. Vai ser sensacional. Eu vi o trailer e é animal. Vai ser animal. Alô? Alô? Quem fala? Gustavo Ernesto Tavares. Ô, Gustavo, tudo Ernesto. Tranquilo, meu velho? Beleza, tranquilo, Domênico. Gustavo Ernesto só? Tavares. Nome de advogado, né, Gustavo? O doutor Gustavo Ernesto Tavares solicitou. E quantos anos, velho? Eu, 23. Ah, 2.3, quase, hein, RG? Quase, hein? É, faz tempo que a gente não homenageia ele, hein? Quem? O síndico. Síndico, por quê? Tim Maia? Como é que é? Gustavo, tanto de você. Você sensacional! Boa! Aí sim. 10 sempre, 10 sempre. Nem eu me aguento, produção. Produção. Gustavo, Deus. E qual bairro? Bairro? Grande Alvarenga. Abá. Grande? Bá. Ah, esse bá. Ele gosta. Grande Alvarenga. Isso é pegadinha, Bá. Isso é pegadinha, Bá. Bá. Pegadinha. Ah, pegadinha. Ah, amigão, né? Pega o cotovelo aí. Grande Alvarenga. Zona Oeste, ABC. ABC. Chupa, ABC. Chupa, de, chupa, e de, chupa. De grande chupa, Alvarenga, chupa, o Motinha conhece, velho. Chupa. Oh, e qual que é o time? Aí não tem como, né? Último campeão brasileiro. Último campeão brasileiro. Não tem erro. Verdão, só último campeão mesmo. Brasileiro. Vocês, Domênico, vocês. Ou você pode também, o maior campeão brasileiro também. Vocês. Tá na mesa, não, tá na mesa. Também, é, também. O maior. O maior do Brasil. Meu Deus. É, meu Deus. Foi por falar tem em... dúvida, aí não tem dúvida. E por falar em dúvida, Domênico, parada de decide daqui, decide lá, o STF ontem decidiu que o Sport é o campeão brasileiro de 87. Sim, é verdade. Naquela pista toda que deu lá com então, o Flamengo. Então, o Flamengo não é mais ex, é penta. Então, reduziu um título ali, né? É. E o São Paulo foi o primeiro penta. Porque o São Paulo ganhou a Copa das Bolinhas não, lá. O São Paulo o primeiro hexa, não. É, não, porque assim, você ganhava a taça das bolinhas, quem ganhasse cinco vezes, três ou cinco, né? É isso. Tem que ser três seguidas, né? É, ou cinco. Ou cinco no total. E o São Paulo foi o primeiro, então a taça das bolinhas foi pro São Paulo. É, porque o São Paulo ganhou três também. Seguidas, né? Aqui, puta absurdo, hein? O país, olha, o país cheio de os caras, Bahia, os caras decidindo futebol no STF. Decidindo quem que vai levar a taça das bolinhas, é brincadeira. E na boa, Domênico, por tudo que aconteceu, claro, agora você vai falar do Palmeiras, mas já que foi citado o fato, mas na boa, a decisão mais justa naquela oportunidade, depois de tudo que aconteceu, porque a CBF tinha se julgado incompetente para organizar o campeonato, repassou para os clubes, depois a CBF retomou para si a realização do campeonato. Certo. Aí o Flamengo, que estava no módulo mais forte junto com o Inter ali, no módulo verde, não quis disputar a final que envolvia o outro lado lá também, que tinha o Sport que estava no módulo mais fraco. Acabou ficando. Aí cada um comemorou de um lado, falando que era o campeão atual e etc e tal. Legalmente falando, o Sport ele pode ter sido, talvez, aí efetivado como campeão brasileiro. Mas o Flamengo também foi. Tinha que dividir esse título, velho. Como é que foi a proposta do Flamengo? Tinha que dividir. Dá pros dois? A proposta do Flamengo no... Seria mais óbvio pra isso. Seria o mais óbvio. Porque o Flamengo, Domênico, se ele pegasse aquele time do Sport ali, tava na cara que ia moer. Aquele time do Flamengo era uma seleção. O Flamengo não quis jogar por causa de birra mesmo. Não quis jogar por causa de birra, porque mudaram o regulamento da competição no decorrer da mesma. Então o Flamengo falou, não quero, não vou jogar. Naquela época tinha muito isso, né? Tá mudando o regulamento. Eu acho que, sabe assim... Na Amazônia, né? Eu acho. Não podia ali ter dividido a parada? Claro, claro. E eu acho que esse... É porque tirar um título do Flamengo que foi um título ganho é difícil. Pra mim esse caso, Dodô, é mais ou menos que nem aquele negócio do sítio em Atibaia, sabe? Como é que é o sítio em Atibaia? Não sei. No papel é de um, mas na prática é de outro, a gente sabe, né? Entendi. Sensacional, hein? Então, e aí, Palmeirense? Ô, Gustavo, e aí, cara? Agora, rapaz, estamos descansando. Sábado. Talvez a gente reverte esse jogo contra a Ponte Preta, hein? Você acredita? Dá pra acreditar, mas... Tá muito difícil, você acha que consegue ganhar se fizer gol aí, um, dois gols aí até os 20 minutos do primeiro tempo. Cara, aí se fizer dar três aquele gols, fôlego. Acho que consegue, né? Eu acho que se o Palmeiras fizer 1-0 no primeiro tempo, eu você acho acha que dá, Dodô? Eu acho que sim, por que não? A Ponte fez 3 no primeiro tempo, e nós? E por que o Palmeiras não pode fazer? É que a gente, o Palmeiras, no teu caso, né? Por que que o Palmeiras... Palmeiras não jogou. O Palmeiras não jogou olha nada. Olha o Ante, mano. Agora, olha, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se o Palmeiras jogar a melhor partida dele, Você pega do ano aí, qual que vocês acharam que foi a melhor partida do time do Palmeiras contra do ano? Contra o Peñarol, né, velho? Contra o Peñarol, com certeza. É, mas estava muito... também. Contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo, por exemplo, jogou muito. E a Ponte Preta, se jogar a mesma coisa que jogou contra o Santos aqui no Pacaembu, que perdeu de 1-0, que era pra ter perdido demais, vocês sabem que era. O Santos perdeu o gol pra cacete. Sim. O Palmeiras pode levar, por que não pode levar? É que eu não sei se a Ponte vai dar esse mole, né, de novo, né? Deu pro Santos. É, então, mas não sei. Tinha o regulamento debaixo do braço. Agora tem muito mais ainda o regulamento debaixo do braço. Tá nos dois braços. É difícil pra cobrar lateral, às vezes, né? Vai ser difícil, hein? Mas, de qualquer forma... Não é verdade, Alê? Tá com os dois no debaixo do braço. Eu acho que o Palmeiras jogar muito mais... Porque o Palmeiras tem time, né, Ale? Tem time pra jogar melhor do que a Ponte. E tá mordido, tem a torcida. Agora, a Ponte jogar muito menos é que eu não acredito. É, o problema é esse, né? O problema é que o aspecto, né? Tem um negócio do... A Ponte Preta também... É que eu acho que a Ponte vai fazer gol, velho. Não tem jeito. Cara, o ataque dos caras é bom. Tudo bem, desde que o Palmeiras faça 4, 4 a 1. Mas eu acho que ele não sai sem fazer gol. 4 a 1 vai pra pênalti. É. Porque não tem. Mas é difícil, viu? É difícil. Não é fácil ganhar, não. Pote que tá jogando bola, né? É, tá jogando demais. Né? Resta saber agora o que vai acontecer, mas. Seu placar. Vamos ver o que vai acontecer, né, o Gustavo? O que você acha? Ah, eu acho que dá pra inflamar aí. A torcida vai acreditar, vai lutar até o final do jogo aí. É, basta também o Eduardo Batista acertar a mão na substituição, né? Porque no primeiro jogo. Ele errou também na substituição, né? No segundo tempo. Dava até pra ter achado um golzinho lá, mas entrar com o Alexandre não dá. Não era o jogo pro Alexandre. É verdade. O time tava morto e ele colocou o coveiro, né? É verdade. Pois é, mais morto ainda. Exatamente, falou tudo ali. Cadê o Basílio? Quem? O Bá. Bá por quê? Ó, recebi uma ligação agora aqui. Epa. De uma pessoa que acho que não concorda muito com a gente. É mesmo? Com relação mas com relação a quê, mano? Do esporte do Flamengo aí, ele falou que foi legítima a conquista do esporte. Vou fazer uma surpresa. Daqui a pouco o cara vai entrar no ar. Ah, vai entrar no ar, né? Vai entrar no ar. Mas ele tá bravo que ele acha que o esporte tá bravo, ele tá puto. É mesmo? Tá puto. Mas ele tá mais... Eu não consegui... Eu ouvi até o terceiro palavrão, depois ele desligou. Ah, é? É. Ele quer direito de resposta no ar, é isso? Ele falou que vai pegar o Alê lá embaixo. Sim. Olha, eu sei que tem aqui um torcedor ferrenho do Flamengo, né? Que a gente sabe que tem, né? Sim. Na mesa aqui. Eu? Não falei quem eu? É. Sim. Tem. Eu? Tem um cara que adora o Flamengo. Eu? Agora, quem torce pro esporte, não sei quem seria. Eu? Esse torcedor do esporte. É, eu acho que tá, olha, tá muito bem decidido, sabe? Tem que acabar logo com essa ladainha. É. Isso ficou muito... Tá chato, pô, né? 20 anos, mais... Tá chato esse negócio. E a taça da bolinha vai pra lá, vai pro São Paulo, depois foi pro banco, tá no banco. Bota lá o esporte lá em cima do carro de bombeiro, vai pra cidade e acabou, esquece isso. Agora, o Gustavo, por um lado... Não esquece nada, isso é bom, dá polêmica. Por um lado, a gente tem aí o Campeonato Paulista que tá realmente bem difícil, né? Não é impossível. Impossível no futebol não existe. Tá bem difícil, mas não é impossível, né? Mas temos aí, a Libertadores tá bem encaminhada a classificação. Porque se o Palmeiras vencer o Peñarol lá, o Palmeiras praticamente se classifica. Sim. Praticamente colocou a classificação há duas rodadas ainda antes de acabar, hein? E se por um lado, se o Palmeiras ganhar lá do Peñarol e o Jorge Wilstermann vencer o time do Tucumã, acabou a chave, só vai saber quem é primeiro e segundo depois. Ou o Palmeiras ou o Jorge Wilson. Os dois classificam, hein? Os dois se classificam. Entre os dois? Entre os dois, porque RG, ó. A chave tá assim, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu tô aqui, ó. Palmeiras com 7 pontos. Palmeiras vai a 10, certo? Certo. Palmeiras vai a 10 e o Peñarol fica com 3. Exatamente. O Jorge Wilson vai a 9. Vai a 9 pontos. O Tucumã com 1 e o Peñarol com 3. A Tucumã. Faltam duas rodadas. Tucumã o Peñarol vai jogar depois com o Jorge Wilson. E o Jorge Wilson vai precisar só empatar com os caras. Tucumã, meu amigo. Tucumã. Depois, na última rodada, pode até perder o Palmeiras, Jorge Wilson, que empatando em casa o jogo contra o Peñarol, eles classificam. Tucumã já Tucumã. Ah, então, então pode ser que já possa ter uma classificação antecipada. Agora, por outro lado também, né? A gente tem que fazer também o advogado do diabo, né, gente? Se, por um lado, pode acontecer a classificação dos dois, principalmente do Palmeiras, por outro lado, você tem aí uma derrota do Palmeiras e uma derrota do Jorge Wilson, a chave pega fogo, hein? Bota o Peñarol Ale, porque aí o Tucumã vai a 4, o Peñarol vai a 6, bota, Jorge Wilson fica com 6 e o Palmeiras com 7. O Palmeiras vai ter que pontuar lá na Bolívia, na altitude. É. Aí eu te pergunto, meu querido... Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto pra você. Não existe uma possibilidade do Palmeiras jogar no sábado contra a Ponte com essa responsabilidade de fazer três gols. De ter um desgaste muito grande pra depois enfrentar uma guerra lá no Uruguai? Você acha jogar que jogaria se você fosse o Eduardo Batista? É que eu acho que já tá torto, né? Pra mim, o Eduardo deveria ter colocado tinha que ter feito o time antes. Né? Antes. É. Agora já tá mais pressionado. Agora ele não vai ter como jogar reserva. Não, não dá pra ajeitar o carro. Não, agora o carro tá torto. Vai ter que ir com ele torto. É porque quando você joga com a obrigação de fazer três gols, você tem que pôr o titular. Você tem que ir o melhor pra cima dos caras. E o desgaste é muito grande, porque a marcação é muito forte. É. A movimentação ofensiva tem que ser muito forte. É verdade. Quer dizer, será que se o Palmeiras tiver um desgaste muito grande, não pode ser um prejuízo pra quarta-feira? Interrogação. Boa pergunta. O que você acha, o Gustavo? Ah, aí eu respondo pro Ale, aí é fácil, Dodô. Ah. Tem elenco, o time que entrar na quarta-feira, que entrar no sábado, ele pode colocar que vai dar resultado. É, ele olha, deveria ter... Olha, o Penarol vem mordidinho, hein? Ah, mas a gente vai no dobro, vai com sangue nos olhos também. Ah, mas Porque a única chance do Penarol de ficar vivo na Libertadores é vencer esse jogo. Ah, mas aí eu sou obrigado a concordar com você. Mas é o Palmeiras jogando contra-ataque, né? Não, mas eu sou obrigado a concordar com você no seguinte sentido. Aí tá tudo na responsa do Eduardo Batista. Porque o elenco tá aí, cara. O Brasil todo reconhece o Palmeiras como um clube, um time... Com duas condições de ter opção para pôr em campo. Então, não dá para ficar pensando nisso. Ah, poupar aqui, pô. Palmeiras não tem que poupar nada. Palmeiras tem que entrar. Aliás, o que foi dito? É. Palmeiras foi preparado para ganhar o máximo de competição possível. Então. Né, Dodô? Não dá para ficar sentado agora nesse discursinho aí, porque tá saindo do Paulista. Quer dizer, se dançar pra ir para Ponte Preta, velho. Porque o que a gente tem que colocar é o seguinte, e aí vai para os dois, hein? Serve para os dois, para Santos e Palmeiras. Você tem que jogar 10 partidas contra a Ponte Preta, você pode perder uma. É, não pode perder. Você não pode inverter. Não. Quer dizer, Palmeiras e Santos não pode jogar 7 partidas com a Ponte Preta e perder 6, velho. E também alguma acho que... coisa está errada. E outra, RG, concordo totalmente com você. E outra, em mata-mata não pode em dois jogos você perder para... Desculpa, pode ser a melhor Ponte Preta da história. Não pode, desculpa, não pode. Porque a Ponte Preta, desculpa, hein? Desculpa, eu acho que a Ponte Preta é um time até bom, tá se mantendo na primeira divisão do brasileiro, mano, mas é uma opinião. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, o Santos, eles não podem perder uma classificação pra uma Ponte Preta, não pode. Sim, não pode, ainda mais pelo futebol, investimento que é futebol, feito. Futebol, mano, claro. Pode até acontecer. Futebol a gente já viu, acontece várias coisas. No futebol, né, nada do que a gente acha acontece. Uhum. Mas um time da grandeza desses que eu falei, e o outro, hein? Não só a grandeza do Palmeiras, como também o elenco grandioso, mano, não pode perder. E milionário. Não pode perder. Classificação em dois jogos. Se é um jogo só, você fala assim, bom, aquele dia deu tudo errado, um jogo só, pode acontecer. Mas em dois? Em dois não pode. E é um time milionário, né? Não é verdade, meus amigos. Não é verdade, mano? Não dá. Mas se fosse pra jogar com um time alternativo, se eu sou o treinador do Palmeiras... Teria que jogar o primeiro jogo, né? Eu jogaria o Paulista. Campeonato Paulista com o time mesmo reserva? Fase decisiva. Dane-se. Porque a prioridade é a Libertadores. Não, mas Ale, eu não discuto isso. O Palmeiras... Mas tem se competir. Tem dois times... O Palmeiras foi... Se tem dois times, o Palmeiras tem três, então... foi preparado pra isso. Então pega um time e fala, esse time aqui... Vai jogar Paulista. Agora joga. Aliás, não foi isso que fez aí, o Atlético do Paraná um ano aí atrás? Sim. Que jogou com um time reserva até, lá? Até eu acho que o ano passado ele fez isso. E ficou com o time pra jogar uma outra competição, né? Foi porque isso? Eles não concordavam com o negócio de televisão, Então tá entendeu? Bom. É isso aí. Gustavo, quer mandar abraço pra alguém? Fica à vontade, vamos lá. Eu quero mandar um beijo aí pra minha namorada, Paula, pros meus amigos palmeirenses que estão me ouvindo, o pessoal que tá me ouvindo aí, já recebi um monte de mensagem aqui. Aproveitar também e fazer um merchan aí, né? Merchan, fala aí. Todo dia é dia de Mac oferta no... Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa, garoto. Boa. Um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, tá bom? Certo. Tem torcida pro jogo Palmeiras e Ponte? Não, acho que não vai ter. É muito cheio. Esse já tinha anunciado. É muito cheio. É, porque já tá quase metade da semana, sexta, feriado. E amanhã... Não e tá, cara não de vai. Velório, né, mano, esse jogo. Velório. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Porque se nós chegar na final, arrebenta que dói menos. Vocês não tiveram competência, mijaram sentado pra não pegar o Gol. É isso aí. E falei aqui, tenho mais medo da Ponte do que do Corinthians. Porque não passou então o Tem muito mais medo. Covarde, bundão. Fala aí, Gustavo. Bundão. Fala aí, Gustavo. Fala. É... Você tá falando aí pro mano aí, se a gente passar pela ponte, a gente vai estraçalhar o Corinthians aí. A discussão é nossa, Paquito. Fica de boa aí. Já deu tchau aí. Já deu tchau. Deixa ele falar. Vaza. Fala. A gente vai passar o trator. Então passa aí o covarde. Meu time tá lá. Não, covarde não. Quem correu foi teu time aí. Moída. Igual carne moída, mas não. Já que você falou, O bagulho é o seguinte. Meu time já pegou o teu no Campeonato Paulista e moeu. Moeu. Meu time catou o teu no Campeonato Paulista. Não valia nada. Ué, agora que poderia valer, teu time correu pro meu. Ih, o meu tá na final, Paquito. Não correu nada. Fecha a casinha aí, Paquito. Não é carne, é frango. Cuidado, fecha aí, cuidado que eu não sei se você chega na final também. O São Paulo pode chegar e ganhar de você. Eu tenho certeza que o teu não chega. É isso mesmo. Aí você vai passar o carro do Minas. Eu tenho certeza que o seu vai mudar. Não sei. Dá tchau aí, ô. Classificou? Acabou, momento sem parar, calma. Tchau. Um abraço, velho. Tchau. Um abraço. Falou, tchau. Um abraço. Tudo de bom, valeu, é isso aí. Passou mais um aí, vamos a mais um momento sem parar. Calma, o que que foi? É só um minuto, só pra urgente. Falar que é urgente, saiu a escalação oficial do São Paulo. Ah, isso não é urgente. Lógico que é urgente. Se dane São Paulo. Lógico que é. Se dane São Paulo, o quê? Desculpa. Só um minuto, nós estamos no momento sem parar. Momento sem parar funciona com um único adesivo. Procure a loja mais, a loja do Sem Parar mais próxima ou acesse sempara.com.br e compre já o seu, terceiro ouvinte. Vai, trouxa. Rapaz, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Olha, RG, olha aí, ó. Olha, até arrepia, hein? É, velho. Nossa, rapaz, quando eu escuto essa trilha, eu logo penso que Guardiões da Galáxia Volume 2 vai estrear aí no dia 27 de abril, hein? Olha lá o trailer. Presta atenção no trailer que tá passando agora no Facebook da rádio aí e também no site. A cara do cara, velho. Tá aí, gente, ó, eu nem acredito, cara. Quero ver todos vocês aí, os meus amigos, lá nos cinemas. Quero ver, hein? Guardiões da Galáxia, volume 2. Bacana, hein, velho? Muito bom, muito bom. Vamos lá, alô. Fala, Dudu. Quem fala? Fala, Dudu. Quem fala? Marcos Koyama. Suíço. É árabe, né? Só isso, Marcão? É suíço. Marcos Vinícius Koyama. Quantos anos, Marcos? 3.4 RG número 2, quarta. Eu, Vinícius, uma boa participação dele, viu? Sensacional! Nota 10! 10! Boa, Vinícius, é nóis, Marcão. Coiano. E o bairro, qual é o bairro? Jardim Bela Vista. Bela Vista. Flamengo foi campeão. Não precisa nem usar óculos, hein? Flamengo Vista, foi campeão. Boa. É, Zona Oeste, amigo. Então tá bom. E o time? Não, é Santo André. Ah, amigo, ABC. Errou. Falei. E o time, Koyama? Palestra, Dudu. Ah, mas, japonês, sempre palestra. Lógico. Como tem japonês palestra? Coluna japonesa, é tudo Palmeiras. Impressionante, velho. Todos eles são palmeirenses, todos. É. Ô, Dudu. Vai lá. Posso falar a escalação? Vamos lá, escalação. Que dano, escalação do São Paulo. Espera aí, ô. Respeita aí, ô trouxa. Eu acho que o ouvinte tem direito de poder deixar. Não. O momento é dele, Domingo. Não. Tem que falar, É que daqui a pouco vai começar o jogo de São Paulo. Aquela que é o jogo de São Paulo? 7:30. É o mais, mais próximo possível. Rapidinho pro Marcos poder falar de Verdão. Vai. Renan Ribeiro, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares. João Schmidt. Ih, voltou? Sim, sem comentários, vai. Cícero. E Wesley! Wesley! Cueva, Morato! E Gilberto? E Prato! Tiraram tudo! Tiraram o Gilberto? É isso aí? É. Aí, toda essa espuma pra isso. Acho que deu uma largada, hein, meu? Todo mundo garantiu que o Gilberto ia jogar. Todo mundo falando, velho. Marcos! Fala, Dudu. Conversei agora há pouco com um ouvinte, né? O Gilberto, que participou aqui, o segundo no Momento Sem Parar. Gustavo, e a gente tava comentando a respeito desse jogo aí, o próximo jogo do Palmeiras contra a Ponte, que é nesse sábado. E aí, você acha que vai ser, já tá fora? Qual a tua opinião a respeito desse jogo? Tô confiante, Dudu, não sei porquê, mas acho que o Verdão vai pra cima e a gente vai virar. Quanto vai ser o jogo, você acha? 3-0 Aí, pênalti? nos pênaltis, é pênalti, com o milagre do Fernando Prass. Eita, momento fanfarrão, por favor. Falou com convicção. Mas não falou, ué, também não sei. Pera, por que não? Por que momento fanfarrão? Não pode ser 3-0? Mas não falou com convicção. Não pode ser 3-0 e o Prass não pode pegar um pênalti? O futebol é assim, depois dos frangos que ele tomou. É igual quando você vai passar numa blitz da lei seca, aí o cara coloca lá o bafômetro pra você soprar, aí ele pergunta, fala, o senhor bebeu? Aí você fala, não bebi. Não bebi, seja enfático. O maluco não foi enfático. Mas você fala muito alto, dá pra ver o bafo. Acabou de falar. Fala muito. Você quer mais. É aquela resposta que cagueta o que realmente você pensa. Você mais enfático do que o Marcos foi agora. Mas você sabe que o Moto outro dia foi pego na... Foi tranquilo, falou, Palmeiras vence por 3-0 e o Marcos pega um pênalti. Nem ele acreditou nisso que ele falou. Ô, mano, o outro dia o Mota foi pego na lei do... Você tá querendo liberar pra mim, né? Na lei do bafômetro, foi pego. Ele não tinha nem bebida, só por causa do mau hálito mesmo. Que ali ele foi o cara desacato. Você quer liberar pra mim, velho? Ô, Marcão. Fez Marcão, um bochecho com diarreia. Marcão e Dodô. Vai vocês aí, Ale. Eu tinha feito aqui uma escalação, vê o que vocês acham. É, fala. Pra um Palmeiras alternativo. Agora a vaca já foi meio pro brejo, né? Mas pro primeiro jogo. Legal que você deu um antídoto tarde, né? Não, eu falei até legal, antes, mas ninguém me ouviu. Então diga, Fabiano, Ale. Vitor Hugo, Antônio Carlos e Egídio. Thiago Santos, Michel Bastos. Thiago Santos, Michel Bastos, Rafael Veiga, Guedes, Keno e William Bigode. O time é bom. Eu só tiraria o Thiago aí, deixaria o Felipe Melo mesmo. Que eu fiz um time alternativo. Chegou um Palmeiras, eu vou aqui não. Não, é que eu tenho certeza que esse time ia ser... É aquele time que fala, quero entrar pra mostrar serviço, isso, né? Isso, mais saudável, quero mais mostrar serviço. E tava descansado também, né? Descansado, então... Mas tem alguns jogadores não que... Não é ruim, não, o time. Tem alguns jogadores que não poderiam sair do time. O Dudu é um, o Felipe Melo é outro. E aí você pode mesclar isso que você falou aí. É, mas põe um pouco, né? E o Jean que tava voltando e poderia jogar tranquilo. Tava descansado. Jogou bem também, né? Tava descansado. É, não jogou, mas tava descansado. Pode ser. Mas antes, fala depois, também, né? Mas antes do jogo. Tem quem? Rafa Marques também. É o Amin Kader, ele tá falando o Amin Kader. Não, Rafa Marques, acho que não dá, hein? Tem mais hora de banco do que office boy, né? Não, você tem os jogadores que você falou, bons jogadores. Mas então, esse é o Rafael elenco. Veiga ali. Agora, no meio, Guerra descansa, beleza. O treinador tem que ter peito. Você põe lá o Dudu de um lado, ó, Dudu de um lado. É, quem você falou do outro? Keno do outro. E no meio, quem que você põe? William. Deixa o William Bigode. O Guedes. Você tem um jogador. O Guedes vai pro meio? Acho que o Guedes, não sei se joga bem no meio, né? Sabe que dá impressão, se não? É cozinha da Ana Maria Braga. Você entrou lá, aí ela fala pra você, faz o prato aí especial. Faz o que você quiser. Aí você pega um pãozinho, passa manteiga. E come. Esquenta no forno e dá... Ué. Eu não aceito, cara. Eu, sinceramente, eu não aceito essa ideia, sabe... Desse conformismo. Ah, não. O Palmeiras tem não é um time. O Palmeiras não tem um time, gente. Eu não aceito isso. Não é possível. É verdade. É. Se a Ana Maria fala Braga aí, fala pra você, RG, fala assim, faz o que você quiser. Ah. Eu faço. Eu vou embora. Você faz, né? Ah, eu faço. Ô, Marcos, fala. Vocês estavam falando antes sobre técnico. Mano, tá muito eventualmente exigente. A saída do Eduardo Batista, não sei. Por que não? Por que não o Diniz que tá lá no... Você é louco, imagina esse maluco com esse joelhinho dele. Mas olha aqui, você vai trocar um treinador que já tá no elenco desde o começo do ano por um outro que é uma outra promessa? Não, eu queria ver. Não sei, eu queria ver. Ele é muito mais técnico do que é tá igual, aí, né? Cara, mas qual que é a diferença de um com o outro? Ó, amigão, você falou agora do Fernando Diniz. E outro, o Fernando Diniz não foi o que caiu com o Aludax? Foi. Então como assim? Você vai tirar um treinador? Não, mas desculpa, Marcos. Você tá. Momento foi farrão pra você, hein? Não dá, o cara caiu com o Aludax. Peraí, vocês viram o estilo do Fernando Diniz? O Fernando Diniz, Domenico Gato, se ele precisar pegar o jogador dele pelo pescoço, na frente de todo mundo, ele pega. Imagina o Fernando Diniz querendo dar um esporro no Felipe Melo. Toma um esporro. Imagina o Fernando Diniz querendo dar uma cabeçada no Dudu. Imagina o Fernando Diniz, sei lá, querendo bater de frente com o Fernando Praz. O Fernando Diniz, ele é muito bom pra pegar esses times aí menores que tem jogadores que talvez não sejam tão consagrados assim. Porque o estilo dele permite isso, Domenico. Ele chegar e se precisar dar uma carcada no cara, igual ele fez contra o São Paulo. No zagueiro dele lá na frente, todo mundo, ele vai fazer. E ele jantou o maluco. E foi na parada técnica, lá pros jogadores beberem água. Mas ele tem esse estilo. Ele é aquele estilo mais agressivo. Se ele chega num time grande, com todo respeito ao Fernando Diniz. Mas imagina o cara falando aí com o Felipe Melo, que já jogou em seleção brasileira, já rodou Europa. O cara chegando no Michel Bastos, no Edu Dracena. no Fernando Praz. Mas aí no não Dudu. Vai fazer, né, mano? Então, mas aí é o estilo do amarelar. Cara, né, RG? Será que amarela? Acho que não, mano. Não faz. O estilo do cara é esse. Eu acho que ele até faria, mas aí não daria certo. Eu queria o Fernando Diniz, que nem muita gente falou que aconteceu com o Corinthians, né? Comandando, que eu digo, dirigindo ali, supervisionando as categorias de base do meu time. Aí sim. Isso eu queria. Esse eu achei que ia ser legal, pra formar. Também desde o 13, do 15, do 17, do 20. Mas você acha, Lê, por exemplo, o Fernando Diniz aí num time de cobrão, assim, igual do Palmeiras? Ah, ou ele tem que se adaptar de frente ou não com os aguenta, cara. Né? Você acha que aguenta? Aguenta não, nada, porque né? Os caras não gostam de ser cobrado dessa forma, né? Não tem jeito. É diferente um Abelão chegar e meter diferente, é outra coisa. E meter uma mão no Fernando Diniz, velho. Eu acho que o único treinador, se sai um Eduardo Batista pro Palmeiras hoje, acho que eu tenho a minha impressão, assim, um achômetro. Acho que somente o Abelão. Desses outros aí não dá. Porque, olha. E se a diretoria fizesse uma loucura, Dudu, se fizer uma loucura? Proposta multimilionária pro Cuca voltar, você acha que ele não volta, não? Ah, eu não sei, rapaz, ele saiu, Alexandre saiu lá, parece que o relacionamento de ambos não é tão bom, não. Hein? É, eu ia falar, eu já não sei se é dinheiro, viu, cara, entre Palmeiras e Cuca, não, viu? Não sei se ele não ficou para aquele... Bom, ele disse que ia resolver problemas particulares, né? É o papo que a gente ouviu, a gente não pode saber o que é. Mas não sei se é só dinheiro, né? Se dinheiro resolveria, não. Acho que talvez não seja só dinheiro, não. Acho que aí deve ter mais porque coisa. Se fosse dinheiro, talvez alguma outra agremiação já tinha pego ele para ele ser treinador, hein? Né, mano? Alguém iria oferecer uma grana pra ele. Ah, dinheiro que não... Pô, instalou? O mundo inteiro. Um baita treinador como o Cuca ia ficar desempregado? Eu não sei, Domênico, se Cuca e Alexandre Matos morriam de amores um pelo outro. Ah, mas não dá pra saber também, né? Não, eu tenho certeza que não morriam. Hã? Mas eu acho que talvez não morriam, beleza. Mas tava fluindo, isso. O resultado fluiu. Pô. O resultado você coloca na balança, engole um sapo aqui... O moto aqui engole, o diga. Quem dúvida. Nunca engoliu um sapo? É tipo assim, ó, você faz o teu, eu faço comecei o meu. Comecei com você, né? Entendeu? O moto engoliu uma família, então. E outra, eu acho que aí engoliu o brejo. O Alexandre Matos, acho que ia ter que engolir o sapo e falar assim, velho, eu prefiro ser campeão, velho. Lógico. Com o Cuca aí, mesmo engolindo esse sapo aí, do que ficar com o outro que não é. Mas e se numa dessa o cara condiciona a permanência dele no clube aí com a saída do outro? Entendeu? Aí você coloca na balança o que você como quer. Como assim, mano? Numa dessa, vai, por exemplo. Ou eu ou ele. É, eu tô na mesma empresa que você, mas eu não converso contigo. Aí chego lá, por exemplo, acontece meu chefe. Isso, às vezes? Ah, opa. Às vezes, Ale, chega lá, aí... o cara pega e fala, ó, você gosta muito de mim, Sombra? Então o negócio é o seguinte, eu não gosto do Domênico, cara. Aí você vai ter que escolher. Impossível. Ou eu ou ele. Ah, tem impossível alguém não gostar do Dodô. Não, mas alguém não gostar do Mano. Obrigado. Com posição. Do Mano é mais fácil, do Dodô é impossível. Mas aí, tem que fechar o grupo, mano. Se o Dodô sair, eu saio também. Mas não é assim, RG. Quem que é o malandro que vai chegar e vai pular fora de uma barca dessa? É. Bem remunerado, estrutura. Não, se o Dodô sair, eu saio. Dia 5 é dia 5. Imagina. Aí já começa a ficar interessante a saída do Dodô, hein? Então, aqui é brother, aqui é brother. Aí já melhorou. Aqui é nós, Dodô. É nós. Se o Dodô sair, eu saio. Não, eu também. Segura, RG. É tinha Dodô. Vamos ficar com o Mota. Se o Dodô sair, você sai, Mota? Sim. Ai, Dodô, agora... Aí. Meu coração olá, tá dividido. Olha lá, Dodô, traíra. Traíra, hein? Traíra, hein? Marcos, manda aí teu placar, Palmeiras e Ponte Preta, sabadão. 3-0, Palmeiras. Um estádio lotado. Classificação nos pênaltis com aquela cara de Palmeiras, sofrimento. Sofrimento, sabe? Meu Deus do céu. Então tá bom. Tomara. A Ponte Deus não perdeu lá dentro ainda, hein? É, mas vai perder. Não sei. Vai. Não sei. Só lembrar, mano. Que esse jogo eles perdem, eles vão ter que perder. Só puxar os caras pra terra de novo. Perder vai. Mas não sei por quanto. Não sabe de quanto. Não sei, Matheus. Eu faço votos que seja por muitos gols. Então tá bom, Marcos. Obrigado. Um abraço pra você, viu? Obrigado. Falou, um abraço pra todo mundo aí. Um abraço. Falou, fera. Valeu. Tudo de bom. É isso aí. Esse foi o momento sem parar aqui da programação da Energia 97. Olha que todo mundo gosta de ser tratado de uma maneira especial, todo mundo sabe, né? Sim. Ser paparicado, bem cuidado. Agora imagina entrar como VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita num conforto, é ou não é? Sim. Não é verdade? Sim. E eu tenho uma dica que vai transformar aí as estradas, estacionamentos em áreas VIPs pra você, viu? Sabe o que é? É o Sem Parar. Ele agora funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela você passa com mais agilidade em shoppings, pedágios, mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida, meus amigos. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próximo ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá até para procurar a loja mais próxima no site, hein? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Deixa eu mandar um recado aqui. Da Câmara Municipal de São Paulo, olha só, transparência, redução de gastos, participação do cidadão. Sim. São essas as premissas que conduzem todos os trabalhos realizados na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação dos impostos municipais, a CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação que torna a cidade mais linda. É a Câmara Municipal de São Paulo trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Câmara Municipal de São Paulo. Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome de Bozano, mano. Fala de Bozano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sair direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, amigão. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, Motinha. Eu. O Motinha, ele transpirava muito, cara. Ele transpirava verdade. Muito. Certo. O Motinha, pra você ter uma ideia, Domênico Gato, ele precisava trocar de colchão uma vez por mês, porque ele ficava... Hoje ele transpira desse lado. Você tá brincando. No dia seguinte ele transpirava do outro. Nossa. Então imagina, ele tinha que ficar virando colchão... Era colchão ele... d'água. Dia sim, dia não. Pois é. É, e ele não aguentava mais ficar torcendo o colchão. Imagina. E como ele tem muito colchão. Pneu, ficava aquela água parada, né? Dava dengue, né? Dengue, é. Então o Motinha, velho, começou a usar o Bozano Extreme e ele parou de transpirar como um porco louco. Tá certo? Hoje em dia, ele ainda continua gordo, mas ele tá um gordinho cheiroso. Boa, Motinha! É isso aí, porque o Bozano Extreme, ele oferece uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito, muito, muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe o que ele leva pra casa, Motinha? O quê? Um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Aí sim. Diga a frase que eu vou te falar. Esse kit é fera. Esse kit é top demais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 na Energia 97 em nome de McDonald's. Sim. Todo dia um clássico por apenas... R$8. O que foi, mano? Tem surpresa? Temos. Inclusive um direito de resposta aqui também. Direito de resposta? Direito de resposta, porque rapaz. Nós comentamos agora há pouco a respeito aí do título brasileiro de 87. Certo. No qual todos nós aqui dissemos que o ideal seria o Flamengo ser campeão ou dividir o título. Certo. E tem uma pessoa aqui que concorda conosco. Deixa eu ver. Boa noite, Estevão Soares. Fala, mano. Ó, Estevão. Grande Estevão. Boa noite, Estevão. Prazer é nosso, parceiro. Tudo bem? Tá tudo bem. Vinha no carro, que eu tô em casa agora. Vinha vindo do Centro da Luz. Aí eu viro vocês com uma de frágil. Obrigado. Muito obrigado pela audiência. É isso, legal. Fui surpreendido com a declaração do Mano aí. Que houve virada de mesa. Pelo contrário, eu era o capitão daquele time, tive o prazer de ser o primeiro capitão a levantar essa taça das bolinhas, a famigerada taça das bolinhas. E o que houve ali não foi nada disso, não. Foi um campeonato onde o esporte foi rebaixado no campeonato, fizeram dois módulos, sabe, o módulo verde e o módulo amarelo, assinado pelas 32 equipes que haveria o campeão e o vice. Passaria por um quadrangular final. E eu lembro que foi uma tristeza muito grande. O Leão, o técnico nosso, o Leão do Amarelo, se preparando, fizemos uma temporada muito grande. E a frustração foi muito grande em ser rebaixado no tapetão. E tudo bem, o esporte acabou aceitando, disputou. E para a nossa tristeza no final do ano, no aspecto da mudança do ano, ficamos sabendo que tanto Flamengo como Inter não iriam disputar. Nós fizemos os dois jogos, entramos até em campo, demos a saída. E o que me chateia muito, eu vi essa semana passada, não vi um convite de um grande craque do Flamengo. É um excelente jogador, inclusive meu amigo, um dos maiores ídolos do Flamengo todos os tempos, fazendo um vídeo, não, eu sou o legítimo campeão brasileiro. No momento que o Brasil passa em todos os aspectos políticos e social, no momento que nós tivemos o maior exemplo que eu vi nos últimos anos, em 40, que foi o exemplo desse menino, do Rodrigo Caio, enfrentando toda a ira de uma torcida, de amigos, de tudo que nós estamos ouvindo aí, e dando aquele laço que ele fez, eu acho que é um desrespeito se falar que teria que ser dividido, porque Flamengo e Inter, ao meu ver, naquele momento tinham que ser punidos e ter sido talvez um gancho de um ano, se fosse da Europa, quando você se nega a participar de uma competição ou de outra prova, você tem uma suspensão. E pelo contrário, ficaram bonitos, estão brigando até hoje. Nós fomos para o campo, nos dois jogos contra a Inter, Flamengo não cresceu. Jogamos com o Guarani, legitimamente empatamos em Campinas, vencemos por 1-0 lá no Brito. Concordo também que talvez tivesse jogado o time, né, o elenco do Flamengo infinitamente superior ao nosso, poderiam ter ganho de braçada. Mas não compareceram o que, né, e o que é pior é que ainda ficam batendo no peito. É o Brasil da impunidade, podemos dizer isso. Ô Estevão, mas com relação ainda a esse campeonato, quando ele foi realizado, a própria CBF, que era a entidade que comandava o futebol na época já, ela tinha se julgado incompetente para poder organizar a competição, justamente pela falta de dinheiro e tudo mais. Ela repassou aos clubes para que os clubes pudessem estar organizando a competição, no caso, esse Campeonato Brasileiro de 87. Houve o ranqueamento ali, aí, de fato, alguns clubes se sentiram prejudicados, como foi o caso do Guarani, como foi o caso do América Mineiro também, mas... Diante de tudo aquilo que aconteceu, até inclusive houve o Clube dos 13, né, Motinha? Houve. Sim, nossa, tá ruim a aula. Tá ruim a liga. Aconteceu aqui. Mas enfim, houve aquela. A união, a formação, né? Ali a formação. Dos clubes, para que houvesse a organização ali, e ali era um embrião para que formasse uma liga. De fato. Mas eu acho, Estevão, que por tudo que foi feito, ainda mais aí o Clube dos 13 que tinham através do Eurico Miranda, mas depois até o próprio Clube dos 13 disse que ele não tinha autonomia para ir lá assinar o que ele assinou. Havendo esse confronto do módulo amarelo com o módulo verde, eu acho que por tudo que acabou acontecendo, por toda a fórmula que inicialmente era de um jeito, depois passou a ser de outro, pelo convite e não convite de times que deveriam estar na competição, eu acho que para acabar com a polêmica, eu acho que poderia haver uma divisão do título, você não acha? Eu sei que o torcedor do esporte, aí, inclusive você que jogou no esporte, era o capitão do time naquela época, vão ficar extremamente chateados porque vocês se consideram campeões e legalmente a justiça determinou que o esporte é campeão. Mas eu acho que diante de tudo que aconteceu ali, inclusive a reivindicação, confusos, né? A reivindicação do módulo verde, que era o módulo ali que estavam os times da elite do futebol, eu acho que poderia ter havido sim, talvez, uma divisão do título. Porque uma divisão do título acabaria com a polêmica aí não tem aquele lance de pegar e falar, eu sou campeão e você não é. Entendeu? Aí os dois poderiam se sentir campeões. E aqueles tempos eram tempos confusos, né, Estevão? Não era. Nós estamos falando de uma coisa. A coisa foi muito clara, o regulamento foi muito claro, tanto que o Sport, Guarani, Atlético Paranaense, Portuguesa, se eu não me engano, várias equipes aí que estavam na primeira divisão foram alejadas com a criação do Clube dos 13. E aí voltou o campeonato, a direção, a CBF se afastou, voltou, fez um acordo, a CBF entrou e fez um acordo e assinado. Mas o que me indigna é muito isso, aqui no Brasil não se cumpre nada. No Brasil tudo que se assina, tudo que se fala, passa batido, e esse exemplo foi maior. Volto a frisar, Flamengo e Inter eram infinitamente, talvez, superiores ao Sport e Guarani. Apesar que o Guarani tinha um grande time, João Paulo, Evair, jogadores de muita qualidade, Paulo Isidoro, Ricardo Rocha e muitos mais. Mas não se cumpriu, e ficou por isso mesmo, né? Mas eu acho que, né, o Supremo ontem, concordo com vocês também, que eles têm mil coisas mais interessantes, mais importantes para se jogar. Mas tinha que ser julgado. E acho que, por fim, fez merecer ao esporte que se curvou, que obedeceu, que disputou o seu módulo, que era o módulo amarelo, foi campeão, e depois, no confronto com o Guarani, acabou sendo campeão. Era só um reparo que eu tinha que ligar, estava dentro do carro. Fiquei meio incomodado com agora, isso. Imagina, pode ligar, Estevão. No mano agora, hein? Ô, Estevão, tudo eu bem? Não sou flamenguista. Tudo bom, Estevão? Ô, Domênico, tudo bom? Fala, Dodô. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Ô, Estevão, como é que tá o negócio da Portuguesa aí? Ela precisa vencer o último jogo? Como é que é? Conta pra nós aí. 15, né? Em Piracicaba. 15, pra poder ficar na segunda? É complicado, né, Dodô? Nós, até duas rodadas atrás, o jogo com o Guarani, estávamos aí com uma briga pra classificar entre os quatro, tínhamos dois jogos em casa. Surpreendentemente, a equipe teve uma queda de produção, fomos surpreendidos pelo São Caetano, e na segunda-feira, né, nós perdemos esse outro jogo, e nos dificultou muito. Nós estamos numa situação que precisamos depender só da gente. Um empate já salva, né? Empate salva, porque a Portuguesa, Domênico Gato, ela tem 23 pontos contra 22 do 15. Não, mas cai um monte, né? Cai 6, não é? Em caso de derrota, precisa que as outras duas equipes, o Voto Poranguense, né, e o Belo Clube, que jogam fora, o Voto Poranguense com o Bragantino em casa, não empate. As chances de permanência são muito grandes, dependem só da gente ainda. E acho que a Portuguesa está dando um passo legal, se reestruturou. Hoje tem um elenco, tem um time, né? Importante essa conquista, essa permanência, para depois na Série D de dado, né? De dado. Consiga montar uma equipe mais forte e tentar subir para a Série C. Legal, boa sorte, viu, Estevão, lá com a Portuguesa. Espero que a Portuguesa continue. Por vocês, viu, Estevão? Na segunda. Estevão. Espero que a Portuguesa consiga um objetivo até maior. Um, Domênico, você assistiu o jogo? Assisti esse jogo que foi em Campinas aí, rapaz. Contra o Guarani. Ah. A Portuguesa estava bem na partida, estava ganhando, perdendo até gols. Aí no final do jogo teve aquele pênalti lá também, aí acabou azedando o caldo lá pra Luzinho. Mas eu espero que consiga aí a permanência, não só pra ficar na série, na segunda divisão do Paulista, como consiga também o acesso pra terceira divisão do Brasileiro, né? Porque vai disputar a quarta, não é? É isso mesmo. O legal, doutor, é que a Portuguesa hoje vive uma nova administração, né? Muito legal o tratamento do Alexandre Pavo. É uma administração, né, com muita transparência, bem pago direitinho. E eles estão para, inclusive, devem assinar no próximo mês aí essa questão do Canindé, para se construir uma arena, um shopping. Isso vai ser a salvação, porque a dívida da Portuguesa hoje é impagável. Eu acho que eles conseguindo fazer isso, acertando todas as dívidas, a Portuguesa vai ter condição de construir essa arena, de ter o shopping, uma porcentagem em si, e aí, novamente, trilhar bons caminhos. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto lá na parte administrativa. Time é fácil de fazer. O exemplo maior é o Palmeiras. Palmeiras, enquanto caminhou por caminhos turvos, bateu cabeça, se organizou fora do campo, time de futebol é mais fácil de fazer. Ô Estevão, a Portuguesa está com categoria de base, como é que está essa parte aí do futebol? Está com o sub-15 disputando o Paulista, o sub-17 e o sub-20 começa agora. Parece que está fazendo uma parceria com um pessoal de fora aí para administrar o sub-20, mas o clube está bem. O clube está legal, agora volta a frisar. Enquanto não se resolver essa questão do Canindé, vai ser sempre uma utopia, né? Agoniando, porque as dívidas são muitas. Inclusive, essa cota da Federação Paulista do Série A2, que é uma cota pequena, mas para o momento atual do clube é muito, em termos de R$800. A Portuguesa não pegou nada, a conta está retida, né? Então, para vocês terem uma ideia da dimensão, como a coisa funciona lá. A única salvação vai ser realmente essa incorporadora assinando esse contrato para a construção do shopping. Para quando que é isso aí? Aí as coisas ficam normais. Para quando que é, Estevão? Não, isso aí já era para ter sido feito. A semana, a coisa de 20 dias, teve uma reunião do Conselho. Parece-me que houve um boicote, que não o comparecimento de todos que precisavam, mas como parece-me que o sistema é presidencialista, né, então pode ser uma assinatura do presidente. E pelo que tenho ouvido, é isso que vai acontecer no próximo mês, nos próximos dias, na próxima semana, para que a coisa se regularize. E não tem salvação, né? Dívida para um clube que nem o Português é impagável. É isso aí. Boa sorte lá, Estevão. Aê. Tomara. Obrigado, Estevão. Tá bom. Um abraço, viu? Um abraço a você. Valeu, Estevão, um abração, obrigado. Tá certo. Foi aí o Estevão Soares por telefone, conversando com a gente da Portuguesa, conversando da Taça das Bolinhas, não é verdade? Ô, mano, fala aí pra gente aí, então, de Guardiões da Galáxia. Fala pra nós, mano. Ô, ansioso, Domênico. Mano, tô ansioso. Domênico, só. Ó, que som bonito, hein? Ó. Já muito falou legal, com uma, né, trilha dessa, mano? Não, assim, ó, bonita, hein? Legal, né? A música. Capricha na voz aí, mano. Ó. Vai. Olha só que do cassete, RG. Os heróis da Marvel mais sem noção estão voltando para os cinemas em novas aventuras para salvar mais uma vez a galáxia, hein? Boa. Sabe quem são eles? Quem? São os Guardiões da Galáxia. É isso mesmo, o Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios. Será que finalmente o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem? Será que a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas, Montinho? Sim, acho que sim, hein? Quais serão os comentários sinceros que o Drax vai fazer, hein? Quais serão as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter? Sem contar que essa trilha sonora está incrível, está do cassete mesmo. É, moleque, então não percam Guardiões da Galáxia Volume 2, no próximo dia 27 de abril, em todos os cinemas de todo o Brasil. E eu vou aproveitar que vou traçar um paralelo, hein? Vou comparar aqui, todos nós aqui do Estádio 97, que somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia também, Domênico Gato. Ah, essa eu quero ver. O Domênico. É como se fosse o Senhor das Estrelas. Senhor das Estrelas. Um vasto conhecimento em músicas clássicas empolgantes. Obrigado, mano. Esse é o Domênico. Obrigado. Esse é o Domênico, tá certo? É um cara que eu gosto mais ou menos, mas esse é o Domênico. Mais ou menos. De você, mano. É, mas você falou de coração? Não, muito pelo contrário. Tá bom, obrigado. O Sombra, por exemplo, é o Rock. Baixinho. Rock. É baixinho, com cara de bonzinho, invocado. Mas é bem invocado, velho. Baixinho. Tá. Enquanto que o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra você, RG número 2. Nós, mano. E o Motinha... Não vou esquecer do Motinha também. É lógico. Motinha é a Gamorra, porque ele é a mina da galera. Aqui, é a menininha. É a boneca. Sim, não é? Motinha. Já eu me pareço com o Drax, velho, que é um cara muito forte e que fala o que vem na cabeça a qualquer tempo. É o fortão, não mano. Não mede palavras. Sim, esse sou eu. É isso aí, RG número 2. Por isso, nós somos mais que uma equipe. Somos uma família. Guardiões da Galáxia Volume 2. No dia 27 de abril, nos cinemas de todo o Brasil. Bom, mano, é isso aí, esse é o Estádio 97, na Energia 97, em nome aqui de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chegaram mensagens pra nós aqui no WhatsApp, hein? Opa! É, já chegaram mensagens, vamos ver. Mandar um abraço aqui também, Domingo Gato, pra toda a galera que tá indo aí na torcida Estádio 97, o pessoal tá na van, na direção já da Arena Corinthians, o pessoal daqui a pouco tá chegando lá pra ver mais um show. Os garotos da van. Mais um show do Coringão e mandar um salve aí também pro um camarada aí, o Daniel Firmino. É nóis. Manda um abraço pro Cazu também, que ele mandou mensagem. Ah, falou que todo japonês não é palmeirense, não. É verdade, o Cazu da Gaviões, mano. Mas a gente falou dos inteligentes. Salve, Cazu, é nóis. Cazu é 10. A gente falou, é parceiro. Não. Ele queria bater no Benjamin, mas ele é 10. Que isso. Quem não quer bater no Benjamin? Bater no beijo. Quem não quer bater? Vamos lá, vamos lá. Mais um. Mensagem. Não. Entra na fila. Né, ó. Cazu. Entra na fila, ô Cazu. Cazu, vou te dar oportunidade pra você pedir desculpa. É, também, é. Se não, olha. Bom, vamos lá, WhatsApp 943530150, mensagem chegaram, vamos ver. Fala, galera do Estádio 97, quem tá falando aqui é o Thiago Silva, vascaíno de Guarulhos, Jardim Fortaleza. Vocês são demais, cara. Parabéns pelo programa aí. Valeu, Vasco, mano. Aí, campeão carioca, 3 vezes seguido aí, pode cravar. Um abraço a todos aí. O Vascão tá mais uma vez aí, infiltrado aí nas finais aí do Campeonato Carioca. Mas o que será que vai virar lá também? Aliás, hein, saiu o Cristóvão, como o time melhorou, hein? Você viu? Então, entrou mas quando... Entrou o Didi Mocó lá, o Milton Didi Mocó. Mendes. É o Milton Mendes, mas esse cara é bom, mano. É. Ele tá ajeitando um pouco o Vasco, também, mano. E só lembrando que o Vasco vai pegar o Fluminense, né, Domênico? É, na semi, né? É Vasco e Fluminense. São dois Flamengo jogos e Botafogo. É um jogo só um e jogo afinal só. São dois jogos. Vamos lá, mais uma. Boa noite, pessoal do Estádio. Que tá falando aqui é o Jefferson São Paulino, do Capão Redondo. Mudando um pouco o foco de São Paulo, porque a situação tá feia. Queria saber a opinião de vocês, quem é melhor, maior, Cristiano Ronaldo ou Messi? Na minha opinião, Cristiano Ronaldo, não só porque ele fez o 100º gol dele pela Champions, não, porque o cara é embaçado, o cara tem um puta poder de decisão, liderança, chama a responsabilidade. Queria saber a opinião de vocês, um abraço. Eu concordo contigo, cara, eu acho o Cristiano Ronaldo muito mais completo do que o Messi. Eu também acho. Quando a gente fazia um futebol lá com a galera lá na Digital Stadium, afinada Digital Sim. Stadium, sempre tinha um draft lá pra poder escolher os jogadores. Aí quando eu tinha a possibilidade de começar escolhendo pelo ataque aí, tinha lá à disposição Ibra, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, sempre ia de Cristiano Ronaldo. O jogador mais completo. O Messi, Domênico Gato, ele é muito bom também. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele sempre foi muito mais efetivo que o Messi durante a carreira toda. Eu sei que agora deve ter um monte de viuvinha do Messi aí querendo me bater. Ai, você tá louco, Cristiano Ronaldo disse aquilo. Mas o Cristiano Ronaldo ali, ele é um cara que ele é ambidestro, ele chuta com as duas pernas, ele cabeceia, O Messi não, cara. O Messi não. O Messi é aquele esqueminha meio Robin. É só corte pra esquerda. Ah, eu discordo. Bom, cada um tem uma opinião, né? O Mano acha um melhor. Não adianta, né? É, eu vou dar minha opinião. Eu acho que os dois se equivalem. Eu acho que se você pegar o grande momento do Messi... Ah, mas aí esse discursinho... Aí eu acho que... Então vamos lá. A mulher que faz limpeza na minha casa então também dá. Consegue fazer. Então, nossa! Então, vamos lá. Tá deitada agora, hein? Não é deitada. Tem que escolher, Domenico. Tem que ser apedrejado por um lado, velho. Há um tempo atrás, o Messi foi melhor que o Cristiano Ronaldo. É. Sem dúvida. Mas não saía na foto. Hoje, o Cristiano Ronaldo, o Messi não sai na foto dele. Você já reparou a carreira do Messi? Cada um tem sua época. Já reparou a carreira do Messi? O Messi não jogou em um time meia boca. Tudo bem, mano. O Cristiano Ronaldo... Mas o Messi não saiu nunca do Barcelona. Mas é que tá. Isso prova que o Messi, ele precisa mostrar talvez aí num outro time, talvez num outro contexto, que ele é esse jogador todo. Porque o Cristiano Ronaldo, quando ele começou em Portugal... O Pelé só jogou no Santos e foi o jogador que foi. Não, ele não precisou sair do Santos pra mostrar em outro time. Olha o time que o Pelé jogou também, no Messi. Ah, olha o time que o Pelé jogou. O cara, quando é bom, ele joga no time também. Gente, peraí. O Mano deu a opinião dele, ele acha que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que teve duas épocas de cinco. Eu acho que se equivale. Eu acho que se equivale. Então, assim, há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, o Messi era melhor que o Cristiano. Nossa. E o Cristiano não era melhor, era o segundo. Hoje, o Cristiano Ronaldo passou na frente do Messi. Hoje, pra mim, Cristiano Ronaldo, hoje. Porque tem o ontem e hoje. Ah, sim. Eu acho. Tomara que tenha o amanhã também. O Cristiano Ronaldo, ele desde aquela época o Neymar. Quem vai saber? O Cristiano Ronaldo, quando ele jogava, o Cristiano Ronaldo jogou no Sporting. Em Portugal, acho que ele só jogou no Sporting. É, ele saiu de lá e já foi pra Inglaterra. Pra jogar no Manchester. Pra jogar no Manchester. E pro cara sair da Inglaterra. Mas o Messi começou no Barcelona. Mas é que tá, o Cristiano Ronaldo jogando no Sporting, ele já chegou a mostrar serviço, tanto é que ele foi jogar no Manchester. Chegou no Manchester, então, mas são opiniões, o futebol mais difícil, aliás, era não. É, ainda o futebol mais difícil na Europa, junto com o futebol alemão, o cara fez chover, velho. Mas é opinião. Eu sou Messi. Até hoje? Ah, eu sou Messi. Não importa ontem, hoje, nada. Ah, eu sou no todo, eu sou Messi. E Messi. O senhor Maurício cometeu um equívoco muito grande. Qual foi? Porque a gente não pode... Comete números. Pra elogiar um, a gente não pode desmerecer o outro. É verdade. Então, dois gênios da bola. E a gente tem que elogiar os dois. É muito feliz de quem ama o futebol. Futebol, Dudu. De ver os dois jogando. Ah, né? Mas aí é muito fácil também ali. Eu sou Messi. Mas ele falou que acha Messi. Tá falando desse comentário, a empregada lá também faz. Ela faz por 50 reais. Me dá o WhatsApp da sua empregada que eu vou contratar ela pro meu programa. Pô. Mas aí que tá, cada um é um treinador. O treinador Mano prefere o Cristiano Ronaldo. Mas aí o treinador Alê preferiu o Messi, RG. Mas se os dois estão até hoje dividindo aí melhor do mundo, então, porra, não dá pra ficar discutindo. Quem é o melhor? Claro, eu sempre gostei muito do Cristiano Ronaldo. Dois aí, antes dele fazer hoje, esse sucesso. O momento hoje é do Cristiano Ronaldo. Mas não pode. Você acha que dá pra desmerecer o que o Messi conquistou? Quantas vezes ele ganhou o melhor do mundo seguido? Não dá, mas eu não tô falando que o Messi é um jogador ruim. É que eu acho que ele, comparado com o Cristiano Ronaldo, ele tá atrás. Ele falou que ele tem uma jogadinha só. Hoje é Cristiano Ronaldo, mas não dá. Fala, homem. Motinha, você não falou. Quem é melhor? Cristiano Ronaldo. Você acha melhor? Desde o começo eu gostava muito do Cristiano. Sabe quando que o Cristiano Ronaldo deu? Somente quando falava que ele era um cara que não decidia nada. Ele falava, ele faz jogada boa. Mas antigamente falava, ele já não decide. Ele não decide nada. Ele não decide nada. Ele nunca vai ser o jogador que vai decidir. Sabe, e tá provado há muito tempo. Quando ele teve um affair com Andressa Urati, ex-fazendo reality. Ele tirou a Ziquezira ali. Não pagou ela. Ah, é? É. Diz que ela não pagou. Hã? Ele não pagou. Vamos lá, mais mensagens no WhatsApp. Olá, meninos, meu nome é Amanda, sou de Carapicuíba, sou São Paulina, sou pós-graduada em futebol e futsal. E já há vários artigos já falando, discutindo isso, né? O porquê que ganha esse jogo. Então já foi avaliado posse de bola, já foi avaliado chutes ao gol, já foi avaliado até escanteio. Mas isso não foi comprovado que isso ganha jogo, tá? Então, que foi comprovado realmente que ganha jogo, avaliado o campeonato inteiro, muitas vezes, é efetividade, tá? Que, ou seja, tá, Amanda, tá vendo, seu Alexandre? Amanda Nudes. Eu canso de falar pro senhor, seu Alexandre. Aí o senhor fica aí, com essas porra desse notebook. Verdade. Aí cheio de teoria, de escrita, tá de estatística. Mas o que ganha campeonato é gol, velho. Tá louco, vai. É. Mas é verdade. O que ganha campeonato mostra é gol, velho. Sérgio, mostra aí, põe aí pro Sérgio ver lá. Olha o notebook aqui, ó. Sérgio Crazy. O Ale, ele citou a posse de bola do Corinthians. Ele falou que muitas vezes o Corinthians não tem uma posse de bola. Mas não adianta nada, Domênico Gato, você ter uma posse de bola e ficar tocando na defesa, ficar passando aquela bola do volante pro zagueiro, do zagueiro pro lateral, certo, do lateral pro volante. Isso daí não ganha jogo. O Corinthians é um time extremamente mortal. A pouca posse de bola que ele tem na partida, ele usa pra fazer o gol. E chupa antes. Mais uma, vamos lá, mais uma. Aê, mano, certo. Nossa. Que é Mano Brown. Queria falar pro Domênico que eu percebi aí na última rodada que o mundo é diferente da ponte pra cá, certo, mano? Heróis! Aqui Ponte Pretano do estádio, Pablo Abeleira. Nossa, Dodô isso. Chupa, 3-0, ficou pouco. Vamos ganhar ali também, invicto na nossa casa da capital. Victor. E depois pegar o Corinthians pra vingar o roubo de 77. Aê. Esse ano é nosso. Abraço. É hora da traumitada, Paquito. É, não pode esquecer não, 77. Eu quero ver tua cara depois no Graal, velho. Voltando chorando pra Campinas, lá pro inferno. Ai, meu Deus do céu. Ô Léo, vamos aí. Em junho, uma rádio vai fazer um resort com futebol, uma história boa, com videogame, vamos fazer uma comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97. Vai eu, Marcelinho, vai Ricardinho, vai Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Só com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernão Dias. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou Alê, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel, 2896-4665, 2896-4665. Liga. Ai, que língua forte, liga, sua gostosa. É verdade, meus amigos, é verdade. Vem aí a nona edição do Resort do Estádio 97. Vai ser dias 9, 10 e 11 de junho no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Aquele final de semana completo, você ouviu aí ao lado da turma do estádio, não é verdade? Num dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Campeonato de Futebol Society. Isso. Campeonato de Futebol Society. Campeonato de Futebol de Botão. Teremos o futebol no videogame, os jogos da Cassineira, o Autorama da Slot Car Brasil. Ah, nós estaremos já logo na sexta-feira, no dia 9. Estaremos fazendo o programa ao vivaço lá, com toda a galera que tá chegando já, né, no resort. Vai ser muito legal, né, RG? Teremos a resenha da madrugada com o RG, com o Ale, com o Zé. Resenha agora com o samba, os desafinados do samba. Ah, é? Tem? É novidade isso aí? É. Novidade, é? É, desencontro do ritmo. Enquanto vocês estão fazendo lá a resenha lá com o samba, eu vou estar fazendo a festa lá no também, o bailinho lá. Vai ser legal. Eu vou também. De flashback, você vai? Ó, quero ver, hein? Vamos ter show do stand-up com o Rudy Landucci, que é o nosso estranho no ninho. É o eterno estranho no ninho aqui. Ele, eu não sei quem falta mais, se é ele ou o Beja. Eu já ouvi o Rudy Landucci algumas duas vezes. Só ele e o Beijas. Aqui. Quem você ouviu mais? O Beja. Tá difícil, viu? Tá uma briga boa, hein? E a novidade, futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Vai ser muito legal. Pagamentos em até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Faça agora mesmo sua reserva ligando na Lotus Travel. Tá lá o pessoal Tinoco, todo mundo lá. Sim. Preparado pra te atender, tá? pra tirar detalhes, informações. Tinocão. E lembrando que o Ale vai fazer decreto individual. Vai ter decreto individual. Na porta do quarto. Na porta legal. Do quarto. 2896-4665. 2896-4665. É o telefone da Lotus Travel. Informações via e-mail, viagens@lotustravel.com.br. Apoio, edubotões.com.br. Futiliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. Madrugão suplementos.com.br, a maior loja de suplementos alimentares do Brasil. Slotka Brasil 37714821. Falando em Madrugão, mano, você tem um recado, né, da Madrugão? Opa, inclusive, Domênico, pra galera aí que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo, madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Boa, mano, esse é o estádio, não desse. Começou! Começou o quê, Motinha? Começou São Paulo e Cruzeiro. Não, Cruzeiro e São Paulo. Que desânimo. Cruzeiro e São Paulo. Que desânimo. Mais animado, hein? Que desânimo, você começou mal assim já, é? Não. É cada escalação, né, velho? Então, a qualquer momento podemos ter aquela vinhetinha, né? Essa aqui, ó. É, vai estar pro São Paulo. Tem gol! Daqui a pouco, hein? Meu Deus. Já pode pintar um tem gol aí. Parece que o Rogério deu uma largada, né, com essa escalação aí. É, largou, é. Eita, nós, hein, olha. Bom, é qualquer emoção, novidade você fala pra nós aí, né? Seguinte, vamos a mais ouvintes? Vamos. Bora. Então, 32847097, mais ouvintes ligando, vamos lá. Vai, Zobey. Ah, ó. Olha só, cara, tô ouvindo esse som aqui e só penso que os heróis da Marvel vão salvar a galáxia e invadir os cinemas de todo o Brasil. Só penso nisso, não tem outra coisa pra pensar. Sabe do que eu tô falando, né? Vocês sabem, né? Os Guardiões da Galáxia, né? Com certeza. Olha, olha que trilha sensacional. Olha isso aqui, ó, mano. Olha que medo, velho, ó. Espetacular, hein, gente? E a trilha sonora também faz a diferença no filme. É sensacional, hein? É dia 27, é? 27 de abril? Isso. Dia 27 de abril. Uma trilha sonora legal. Mas aí, Domênico. Próximo de você. Ó, ai que medo. Alô? Filmaço. Alô? Quem fala? Anderson Santos Alves. Anderson Santos Alves. Anderson. É o Du. É o Du? É o Du. É o Du, Dudu e Edu. É o Du, Du. Tá certo. Quantos anos, ô, Du? 3. Ah, RG, não vou falar que é a idade de Cristo, sim, né? É, que é a idade do médico. Mas e aí, RG 3.3, como é que fica? Não tinha aquele o hino lá? Qual hino, RG? Qual hino? Salves do... Não tem, não? Que fala qual? Salves, lindo pendão da esperança. Salve, certo. Esse é o hino da bandeira, não é? Hino da bandeira. Essa, na, na, na, na, e o bairro? Qual que é o bairro? Guaranás. Time? Tricolor. Tricolor. Oba, é seu pai. Mais um, velho. Ah, que opa, isso. Opa. Pega pesado. Opa, opa, não, opa. Penosa, fica aí. É, volta pro poleiro. Sem milímetros. Agora tem o bar, impressionante, né, cara? Opa, opa, opa, opa. E aí, Tricolor? Muito ferro, né, que tá acompanhando o São Paulo aí? Tá acompanhando? Começou lá, em Minas. Então, tô no trampo aqui, tô esperando acabar o estádio pra ir pro jogo. Que jogo como é que você vai, meu brother? Nossa. Não, pra mudar a estação. Boa. Aqui, né, cara? Ah! É isso. Vou ver sul, você me deu, velho. Você ia lá pro Mineirão. A gente vai atualizando você, velho. E aí? Sufoco por enquanto. Você gostou da escalação de São Paulo? Mas... É que nem você falou, né? Mais ou menos. Largou a mão, parece mesmo, né? Foi o Wesley falou. Não dá, fora de casa o Wesley não dá, mano. Meu Deus do céu, é porque ele Wesley... não tá mais entre nós, né? É, o não... Wesley e Ney, né, velho? Pra escalar o Wesley, só... Deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que é difícil mesmo, já, tentar ganhar do Cruzeiro, ainda mais lá fora de Wesley casa. Wesley e Cícero junto? Não, o Wesley, só pra escalar o Wesley, o treinador tem que ser o Chico Xavier. Porque não tem jeito. Mas olha aqui, ó. Vamos supor aí, futebol tudo é possível, né, Motinha? Sim. Vamos supor, a pergunta é feita aí pra vocês dois. Os dois São Paulo. São Paulo aqui. Se o São Paulo faz aí o resultado e consegue classificar, você acha que pode ter um otimismo pro Corinthians, pro jogo contra o Corinthians? Sim, final, não, outra vibe, coisa, né, velho? O cara entra motivado. O cara vai falar, né, se a gente Ale, conseguiu lá, não? Consegue lá também. Pode? Ô Mota. O Rogério não colocou o Gilberto hoje pra deixar ele guardado pra colocar junto com o Prato domingo, mano. Pode ser, velho. O Prato tá jogando, filhão. O Prato não, tá jogando, Gilberto, ele quer colocar o Gilberto e o Prato junto. Domingo ele vai colocar. É que eu acho que é capaz dele utilizar talvez aí a formação com os dois centroavantes aí no segundo tempo. Porque contra o Corinthians também, os dois jogaram também. E eles foram bem, né? Sim. Também. Eu acho aí que muito o que vai acontecer, depende, o resultado de domingo tá ligado ao que acontece hoje, eu acho. Se o São Paulo sair com uma vitória, motivado, sabe, vai pros pênaltis, consegue a classificação, puta, o clima muda, né, velho? Muda tudo. Muda tudo, cara. O cara vai tá domingo falando... Tá precisando mudar o ânimo. Então, mas e aí, gostou do presidente eleito, Leco? Ah. Entre ele e o Pimenta lá, deixa de esquitar, fazer o quê, né, cara? Não ia só mudar muita coisa, viu, velho? Pra mim, nenhuma coisa. Foi feio vendo a entrevista dele ontem na... Se não me engano, foi na ESPN, eu tava vendo. O Leco falando lá, rapaz, é igualzinho os políticos mesmo, hein, cara? Depois que ele ganhou. Meu pai, deu até vergonha de ouvir ele falando. É que uma vergonha que... Caraca, mano. Não, que coisa feia, mano. O que ele falou? Não, ele falando que dos inimigos, como os inimigos fizeram pra tentar ganhar e que... teve muita briga nos bastidores, né, nas redes sociais, somente foi uma disputa bem baixa, viu, velho? Mas o problema é que ele, do jeito que ele tá falando, parece aquela criança que ganhou um negócio e tá ali, sabe, querendo crescer acima de tudo e de todos. Uma coisa feia, cara. Mas uma coisa, mas depois ele tentou amenizar falando da história, né? Do pessoal do investimento, que traria 100 milhões, se a gente quiser conversar. Eu até entendo assim que o cara fica meio nervoso nessa hora. Ele esperou 20 anos pra ser presidente. Então, porque 20 anos que ele tava perseguindo isso. E aí agora. Fala aí. Então eu acho agora, se realmente, né, ele for fazer esse tom de conciliar, né, entre os dois lados, a oposição e a situação, e trouxer os caras de repente, acontece, acho difícil, porque vai ser mais difícil, se for implementar o estatuto mesmo que foi votado, dar cargos, hoje vai ficar mais difícil, porque antigamente tinha muito vice-presidente disso, vice-presidente daquilo, sabe, tinha muito vô Mauro, assim, que ia pegar a carteirinha, e vai acabar um pouco isso, né. Uma coisa boa é que ele chamou o Raí, né? Pra ser do conselho. O Raí, será que ele vai aceitar mesmo? Dizem que o Raí já aceitou, velho. Então agora, bola, vamos ver, né? Vamos rezar pra... A gente, como torcedor, só pode, né? Rezar que dê tudo certo. Mais um ídolo nesse meio aí. É, Pintado, Rogério e Raí. Vamos ver. E o Abílio, não entrou na... Não, o Abílio um dia antes tinha falado, né, em carta aberta lá, falando, reclamando e tal, mano. É que o Abílio tava do lado da oposição. Do lado do Pimenta. Mas é que tá, Motinha, o São Paulo agora ele vai fazer um conselho administrativo, que inclusive terá presenças como o Raí, como outros caras ilustres, uns indicados aí pelo presidente e outros eleitos. São três vagas, né? Mas o negócio é o seguinte, o Abílio Diniz, Motinha, por mais que ele tenha uma visão aí diferente, ele faça parte da oposição... Eu acho que o principal agora é todo mundo tentar ajudar o clube. Eu acho que o Leco, mesmo ele tendo tido algum tipo de problema, algumas arestas aí com relação ao Abílio, mas o Abílio é um cara extremamente conceituado no mercado e um cara com visão. Ele pode ter seu lado corneteiro, seu lado torcedor e etc. Isso pode incomodar o clube, mas para quem vai formar uma comissão administrativa com nomes aí, com credibilidade e peso, eu acho que o Abílio Diniz contaria muito nessa decisão aí por parte do Conselho de São Paulo. Mas quando aconteceu o racha que o Aidar saiu, mano, o Abílio apoiou o Leco, né? Inclusive esteve junto com o Leco e tudo, até o CEO lá esteve lá também. E, de repente, quebrou alguma coisa ali que a gente não sabe o quê. O Leco deixou ele de lado. Então quebrou alguma coisa. Quase gol de São Paulo. Caraca, velho. Quem foi, Motinho? Quase gol do Cueva São Paulo. Cueva perdeu um gol cara a cara aqui. Cara a cara, Cueva! De novo. Ei, Cueva. Uma bola cruzada da direita, o centroavante deu um escorado, Cueva sozinho, cara a cara com o goleiro. Foi finalizar, bateu de chapa perder. Pra fora. É isso que não pode acontecer. Tá agora era pra já... Pode, começa a perder gol. Eita, joguinho. Seu placar. Mas nessa composição, só um detalhe, Mota. O futebol tá com quem? Quem que assumiu o futebol? Não tem ainda. Não tem, porque seria o Marco Aurélio Cunha antigamente, né? Mas o cargo do Marco Aurélio... um nome forte que está sendo cotado aí nessa função é o do Vinícius Pinotti. Aquele que deu o jogador lá, o emprestou. Ele não é do marketing. Ele é marketing, não é? eu vi que o nome forte pra ser encarregado dessa situação aí seria o dele. Ele era do marketing até a eleição do presidente, do Leco, a reeleição dele. Aí fica ruim. Agora pode ser que ele seja indicado aí, porque ele tá cotado, viu, Montinha? Ele tá entre os principais nomes aí pra ser o nome forte do futebol. Essa eleição foi tão confusa que no final as pessoas não sabiam quem eles tinham falado que ia ser o diretor de futebol. Muitos outros estavam, onde tava todo mundo perguntando quem será o diretor de futebol? Quem será o diretor? Não, tá ninguém errado, sabia. Aí não dá. Deixa o cara no... Tá funcionando no marketing? Deixa no marketing. Né? Vai acumular. Futebol é pra futebol, cara. Inclusive, agora o São Paulo tem que fechar o patrocínio master de qualquer jeito, né? Pra quem entende do riscado. Mandar um salve aí também pro Marco Belo. É nóis, mano. Marco Belo. Ô, Tricolor, seu placar pra hoje. Eu acho que vai ser 3x1 São Paulo. 3x1? Isso. Mas não pode ficar perdendo gol assim, velho. É, velho. Pra assustar o Cruzeiro, pra não deixar eles virem pra cima. Senão acaba 0x0. É pra não assustar, pra assustar o Cruzeiro, pra não deixar eles virem pra cima também. Tá certo. Mas quando perde gol até. Vai. Então tá bom. Falou, tchau. Falou, mano. Ô, mano. Oi, fala aí, fera. Manda abraço pra esse monte de gambá que tem aqui no prédio da Caixa Econômica aqui, mano. Gambá. Não sei quem quer gambá, velho. Ah, você sabe sim, você sabe. Nem menino. Eu sou Corinthians, campeão do mundo. Fala galinha que ele entende. Fala galinha que ele entende. Sou Corinthians, campeão do mundo reconhecido pela FIFA. Fala galinha que ele entende. Gambá é palmeirense que fala. Um monte aqui que tem aqui no prédio da Caixa Econômica do Braz. Um abraço pros corintianos aí que trabalham na Caixa Econômica do Braz. Não, não, não. Não, não, não. Manda um abraço pra aqueles que sempre batem na tua cara. Cadê o cartão pra produção? Meteu, entrou por trás. Foi carrinho. Não me lembra, segue não. O jogo, segue o jogo, sem falatório. Falou. Só abusando, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, vai ser a última vez que você vai usar o kit de abusão. Sem melindre, sem melindre. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa, ganhou um par de vouchers pra você da Mac, oferta McDonald's. Pra você levar seu namorado. Gente. Valeu. Obrigado mesmo aí pra vocês aí. Tchau, tchau. Falou, valeu, Du. Um abraço aí, mano. Nós, Du, valeu. Tchau, tudo junto. De bom, valeu. Temos um estranho ninho hoje também. Tem um sombra? Chegou. E aí, sombra, beleza? Ora, esse programa aí, virou o programa do estranho no ninho. Ô, sombra, você tá vendo o jogo de São Paulo, hein? Só dá São Paulo. Tá vendo o jogo de São Paulo? Não, cara, eu tava em reunião, meu. Você viu o gol que o Cueva acabou de perder? Meu não, Deus, não vi. Sozinho, sombra, na frente. Sozinho, saiu o cruzamento da direita, o Prato escorou assim, cara. Meio de calcanhar. Cara a cara. Aí o lateral direito do Cruzeiro não acompanhou o Cueva, ele entrou cara a cara com o goleiro e chegou dando uma chapinha. Essa bola passou do lado da trave. Rapaz, se faz 1x0, mete fogo no jogo, né? 10 minutos de jogo. Nossa. Tinha 10 minutos de jogo a hora que ele perdeu o gol. Mas quem tá jogando melhor? Então, por enquanto, Sobral, o Cruzeiro tá naquela defensiva, o Cruzeiro não tem atacado São Paulo. E as principais chances. Gol! Tem acontecido aqui com o São Paulo. Tem gol? Lucas Prato. Prato! 1x0 pro São Paulo. Tem gol? Aí, tem gol! Tá vendo? 15 minutos de jogo, 1x0 pro São Paulo. Hein? Motinha falou que confia aí, ó. Gol, falei, Prato. Eu falei. O cruzamento partiu 100%. Da esquerda, o Prato cabeceou e fez 1x0. Todos os gols do Prato no São Paulo foram cabeça até hoje, impressionante. Né? E o São Paulo... Até o contra. Quantos minutos temos de jogo aí? Vamos fazer 14 o giro. Minutos. O giro do esportivo aqui, vamos lá. 14 Ele minutos. Fez gol, tinha 14h40. 14h40? Mas até o reinício da partida com 15. Olha, mas fez um gol com 15? Ó. Tá bom. Ou seja, se fizer mais um gol até o final, vai pra pênalti, é isso? E o bicho incendeu. 2x0 vai pra pênalti. Eu falei, vai 2x0. Em termos de chance clara, o São Paulo com o Cueva poderia já ter aberto o placar ali com 10 minutos. Não, e agora, 5 minutos depois, o Prato fez 1x0. Rapaz. Ó, cruzamento da esquerda, o Prato escorou de cabeça ali sozinho. Nossa, ninguém subiu com ele também. Seu estádio 97 pela Energia 97 em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. Agora tem recado do Sombra. O Sombra chegou para dar um recado bacana para você de HDI, né, Sombra? É, isso aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Você vai perder tempo aí esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? De jeito nenhum. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa Sombra, esse é o Estádio 97. É o seguinte, gente, tem uma dúvida que pintou aqui de alguns ouvintes, inclusive um que mandou por e-mail. Qual outros é a dúvida? A dúvida é a seguinte. Não, a dúvida é a seguinte, é séria a dúvida. Sério? Dúvida séria. É verdade. Teremos aí no dia 24, que é uma segunda-feira, os carros da Fórmula 1 da Energia 97 estão passando durante a programação. Aí o ouvinte vai anotando. Isso. E na terça, que é o dia 25, o primeiro ouvinte que ligar aqui, respondendo... E entrar no ar ao vivo. Entrou no ar ao vivo, tem que ser ao vivo. Sim. E aí ele fala assim, eu vou escolher tal dia. Sim. Aí a gente vai pegar aquele dia e vamos ver quantos Fórmula 1 passou naquele dia. Se ele acertar, ele ganha, não é isso? Sim. Essa é a promoção que vai levar você pro Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1. Você, mais um acompanhante, vai com o bar, aquela coisa toda que você já sabe da promoção. Sim, sim. A dúvida é, Sombra, terça-feira é dia de virgens? Sim. Então não vamos ter, né? Não, cancelado o dia dos então, gente, como já foram feitos isso nas suas outras promoções. A partir do momento que o cara ganhar, os outros viram, aí vira virgem de novo, né? Ou aí não? Tudo bem. Né? Aí sim, né? Aí sim. Então a partir daquele momento, qualquer um pode ganhar. Qualquer um pode ligar nesse dia. Qualquer um pode ganhar. Essa é a dúvida dos ouvintes aí. Porque ele falou, aí então só a virgem vai ganhar. Não, qualquer um pode ganhar. Todos vão ligar. Pode ser um virgem, né? Ou pode ser um que não ganhou. Pode ser um que já ligou várias vezes. Exato. Tá liberado. Sempre que há uma final de promoção nesses moldes... Aí vale tudo. Lógico. Né? Então anula o dia do ouvinte virgem. Qualquer um pode ligar. Que teve alguns ouvintes que mandaram. Mas é pertinente. Mas o cara tá certo. Mas é bom avisar agora. Uma outra dúvida que essa eu tenho. Por exemplo, se o ouvinte ligar o primeiro, ele atendemos aqui, ele fala, quero participar da promoção. Ele manda o número e errar... Dançou. Ele perde. É uma ele chance perde. Só, né, Sombra? Não, então, única. Ele perde. Só que aí o negócio é o seguinte, aí sorteia a viagem entre os integrantes ou não? Aí eu não sei, Manoel, eu acredito que não. Não. Aí é pro próximo ouvinte, então. Vai pro próximo ouvinte. Se o segundo errar também, vai pro outro, até sair. E se na terça-feira ninguém conseguir, vai pra quarta. Até o primeiro que conseguir. É louco, o primeiro já vai matar, velho. O primeiro mata. Tá, primeiro mata. É. Olha, até hoje, nesse formato, nessa mecânica promocional... Não, o primeiro não errou, mata, né? Não. O que foi comigo foi o segundo. Um errou. Falando nisso, passou mais um, certo, RG? Vamos ver as mensagens que chegaram pelo WhatsApp 943530150, olha só. E aí, galera do Estádio 97, beleza? Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. O D'Alessandro não vem jogar porque ele ouviu sua declaração ontem, falando assim que era pra levantar ele durante o jogo, aí deu caganeira, é isso? Abraços a todos. Luciano, de Guarulhos. Pois é. Eu sugeri, calma. Falei, Gabriel e Maicon, pros dois não ficarem já amarelados, faz o rodízio. Um pontapé aqui, outro lá. Não. Um pontapé aqui, outro lá. Não, tá louco. Todo pontapé no D'Alessandro é justificável. Não, mano, não pode. Mas eu sou a favor do fair play. Você que liga pro Estádio 97 a essa hora, certo, tome muito cuidado. E tem muita gente jantando. Então não fica. É a hora da janta, né? Fica usando essas expressões escrotas, essas coisas ridículas aí, sem educação. Só lembrando, eu falei da promoção do Estádio 97 na pole position. Deixa eu lembrar aqui que o regulamento completo tá todo lá, detalhado, 97fm.com.br/pole position. Tá lá no nosso site. Você vai poder dar uma verificada, tá bom? Tem o apoio de Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br e Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Boa. Acesse latamtravel.com. Só .com. Ou procure uma das nossas lojas. Então, latamtravel.com, tá bom? Boa. É a promoção bacana que você tem aí. Mais mensagens chegaram... Alteração no tricolor. Opa, quem sai, quem vai lá? Alguém? Colocou o Jusilei. Sai, né? Bruno, entra Jusilei. Jusilei entrou. Ah, o Bruno que tava machucado jogou? Tava desde o início. Tava meia bomba. Eu acho que ele testou o cara pra ver se o cara aguentava. Quer dizer, ele machucou mais o cara ainda. Não. Agora era tudo ou nada, né, gente? Estádio 97 pela Energia 97. Vamos a mais mensagens em nome de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Boa noite, galera. Eu acho legal, 97 do Balsa, do Paredes, Vila Rio de Janeiro. Ô, mano, fiquei sabendo que o juiz vai apitar esse jogo aí do Palmeiras e Ponte. Trocou até a bateria do relógio que ele vai apitar o jogo, né? Colocou uma Moura 60 amperes aí pra ver se dura até o final, né? Beleza, pessoal? Boa noite. Chupa, Dudu. Não, a bateria de Kombi lá, velho. Deixa eu te explicar. Essa aí, esse formato é só na Libertadores. Paulista, não. É só a Libertadores. É, não sei, né? Só a Libertadores. O Bruno sentiu, viu? Por isso foi trocado. Não, mas ele já tá meia boca, Motinha. Ele não tava 100%, não. Ah, e pra ele vocês sentiu. Que adoram posse de bola, o São Paulo tá com 60% de posse de bola. Era então, isso que eu ia te perguntar. Tá ganhando. Que tava me preocupando. E tá ganhando, tá vendo? Mas em termos de finalizações, Sombral, o São Paulo finalizou 5 contra nenhuma do Cruzeiro. Bom, pelo que eu tô vendo, o Cruzeiro tá jogando porra nenhuma. Não, tá com medo, tá medrado. Possível, tá jogando nada o Cruzeiro. São Paulo, o Cruzeiro não finalizou nenhuma. Né, São Paulo tem mais posse de bola, Domênico, na casa dos caras. Deu um close aqui na arquibancada. Eu vejo os cruzeirenses com uma cara de muito preocupado. Eu tô vendo o Portuga. Assustados. Eu vejo, sabe qual é a porque testa? É 1-0, né? Assim. Mas não, é 1-0. Eu vi o Portuga ali. O São Paulo tem até o segundo. Atlético. Tem o segundo tempo. Tem ainda o primeiro tempo, tem o segundo tempo ainda. Pode fazer um gol. Desculpa, eu não estava mais cedo e meio que estava desligado aí do planeta. Que fim levou o Barcelona e Juventus? 0-0. Tchau, 0-0. Já Juventus. Tchau pro Barça. Já Elvis. Saiu o Neymar chorando. A Juve, amigo. Minha Juve ganhou. Tadinho do Neymar, por isso que eu fiquei no Rio também hoje. Perdeu. Me cuidado, Neymar. Deu Mônaco, Juve, Atlético de Madrid. Atlético de novo. Agora sorteia. Sorteia. Vamos ver o que vai acontecer. Okay. Meu Deus, tá pintando um Real e Juve. Se não cair agora no sorteio, vai ficar Real e Juve. Seu Bento falou no começo do programa que vai ser a final. Vai, a mesma de 51, Mundial. Palmeiras e Juve. Palmeiras vamos lá, mais Juve. Mais uma mensagem aqui, vamos lá. Boa noite, estágio 97, Alexandre Arruda, corintiano. Olha, na boa, cara, para de pegar no pé do Romero aí, cara. Não sei o que você tem contra o Romero, cara. Pega no pé lá do Vitor Bueno do Santos, que não tá jogando nada. Do Elton Ney, que é uma porcaria. Larga do Romero, velho. Acho que você... Sei lá, você jogou algum chaveca no Romero aí, não foi correspondido, só pode ser, cara. Deitou no Alê. Deitou. Deu uma deitada, hein? Continua. Agora eu tenho que falar, hein, Alê? Agora eu tenho que falar, Alê. Eu sou no banheirê. Chupa, Alexandre. Cara, Alexandre, você é comentarista esportivo. Boa. Agora não tem mais o que falar, hein, Alê? Alê, tá vendo? O ouvinte dá deitado em você. Abriu a porta e empurrou você, Alê. Deitada. Vamos lá, mais uma. Que foi, ô Motinha? O que aconteceu? Renan saiu da área pra defender. Ah, tá quase gol do Cruzeiro, né? Não, só deu tarde demais. Ah, então tá bom. Coisa mais de um. Menina. Coisa de menina, ficou assustada. Ô, respeito, velho! Assustei. Coisa de menina. Ô, mas agora você... Mota, agora você foi. Mas assim, no ar. Mota, agora você foi. Você viu o que você fez? Como você fez? Ai, Renan! Imagina! Velho, passar que você é mais mulher. Eu fico nervoso, velho. Meu Deus do céu, viu? Eu fico nervoso. Então tá bom. Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Boa tarde a todos do estádio. Aqui é o Cleberson, Guaianá, São Paulo, corintiano. Queria fazer uma pergunta pro Mano. O Guilherme Arana já cabe na seleção brasileira disputando posição com o Marcelo? Ou até mesmo tirando o Marcelo da posição de titular da seleção brasileira? Obrigado a todos. Eita! É que tá, cara. Aí não dá, hein? Eu penso da seguinte forma. O Guilherme Arana hoje pra seleção, ele dá dois passos atrás da carreira. Porque nada maior do que o Corinthians. É isso, se ele for pra seleção brasileira, vai estar descendo degrau. Esse tipo de ouvinte tinha que ter nascido na Coreia do Norte. Porque lá a pessoa não tem direito de abrir a boca, você entendeu? Porque pra abrir a boca e falar uma bobagem dessa, não, ele falou a verdade. Tem que nascer na Coreia do Norte. Inclusive, Domênico Gato, o Guilherme Arana, ele tá sendo sondado pra jogar no futebol italiano já agora no meio do ano. Estão falando que um dos times interessados no futebol dele aí é a Juventus. Você aí, tá louco, mas Juventus. É verdade. A Juve tá atrás do Guilherme Arana, até inclusive. Eu não duvido, o Alexandre lá. Bom. É o Alexandre lá que tá jogando muito na lateral esquerda, mas numa dessa aí, cara, não sei se até o cara pode permanecer na Juve, se ele vai ser negociado, enfim, depende. Entendi. Mas o Guilherme Arana é muito bom jogador. Hoje no futebol brasileiro, ele tá entre os três principais do Brasil, certeza absoluta. Três do Brasil. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Três do Brasil? Opa! Me fale hoje três laterais que você coloca à frente do Guilherme Arana, vamos lá. Vamos lá, tô esperando. Calma. Tá pensando demais. Não, não tô pensando demais. Pra quem questionou a minha sugestão. Qualquer tipo de lateral. Você tem bons, laterais. Não, pode ser lá esquerda ou direita? Não, esquerda ou direita não. Lateral esquerda, Paquito. Hoje, eu coloco ali, Domênico, o Fábio Santos e o Diogo Barbosa. Fábio Santos, do Atlético. Os dois quem laterais. Quem é o outro? O Diogo Barbosa do Cruzeiro, que é bom, jogador você acha bom? Eu acho o Júnior Tavares extremamente promissor e qual é do Flamengo? Eu esqueci. E com qualidade. Trauco. O Trauco e tem o René, que era do Sport. Mas o Trauco também é muito bom. Ô, mano, eu acho que o lateral esquerdo do São Paulo, Júnior Tavares, também ele acho é muito bom. Mas nos bom. Últimos jogos, ele teve uma queda. Não sei se é uma questão de queda física ou pelo coletivo mesmo do time. E mas eu acho ele promissor também. E o Zeca, depois que voltar da cirurgia, vai voltar a jogar bola. Não, mas o Zeca, ele jogava, jogando né, bola faz muito tempo. Jogava bem. Eu não tô julgando hoje, Domênico, quando eu falo que o Guilherme Arana tá entre os três principais jogadores da posição, eu não tô julgando que cada um pode render. Se for assim, não. Eu vou ter que falar que o Zé Roberto é tá o lá do momento. Também. Eu tô falando do momento. Ah, tamo zoando você, mano. O cara, mas, não, mas o cara tá jogando bola. Inclusive, Sombra, ele tem aí uma característica muito bom. É bom. Não, ele é muito bom. Inclusive, Domênico, ele tem uma das principais características que muitos laterais que jogam naquela função ali de chegar na linha de fundo não possuem, que é o cruzamento. Cruzar, certinho. O Guilherme Arana, velho, o cruzamento do moleque, velho, é com a mão. Ele tá bem. É com a mão. Tá bem. Tá muito bem. E o Cruzeiro agora tem uma falta também perigosa aqui também no lance que o Jusilei acabou se enroscando. Acho que foi o Jusilei que se enroscou com o jogador do Cruzeiro ali. Certo. No bico da área. Pode levar perigo pro São Paulo também. Tomou cartão amarelo, foi o Júnior Tavares, né? Ah, foi o Júnior, então. Pensei que tinha sido o Jusilei, foi o Júnior Tavares. Mais uma, vamos lá? Bora. Oi, galera do estádio, aqui é o Felipe Dalan, beleza? Palmeirense. Dodô, como é que explica o Palmeiras jogar essa tiriça que joga contra a Ponte Preta? Virou nosso karma, Dodô. Tamo virando freguês da Ponte, Dodô. Pelo amor de Deus. Pelo menos, nossa torcida não é modinha igual os galinha aí. Nossa torcida tá sempre lotando o estádio, independente do resultado, Dodô. Igual as galinhas aí, que só enche estádio quando o time tá em alto. Tá virando time modinha, Dodô. Brinca a galinha que eu vi em estádio. Ele não falou. Mas ele falou quem é a galinha. Torcida modinha. Mas você não falou que é o Corinthians. Torcida, não, mas eu vou falar tá porque... Você tá sentindo que é um galinha, então, não, eu vou falar porque a torcida do clube que ele torce é uma torcida de modinha. Só esperou pra lotar estádio quando a diretoria foi lá e vomitou um caminhão de dinheiro montando time forte. Você tá louco, para de falar bobagem. O time do Palmeiras, time na Série B, quando com tava time que é trefe, enchia estádio. A segunda Série B não enchia, não. Lógico que enchia. A segunda Série B não enchia, não. Não enchia porra nenhuma. Não enchia porra nenhuma. Fala bobagem. Não enchia porra nenhuma. Você tá falando que você não sabe. Inclusive, quando caiu pela terceira. Quase caiu pela terceira vez pra Série B. Tava lá, tava lá. Você tá toda putinha lá. Mas tava lá. Mas tava enchendo estádio. Baba ovo. Tava enchendo estádio. Modinha. Você sabe que tava. Só vai na boa. Só vai com time bom. E o rapaz não falou que era você. Você que tá se intitulando de galinha. Vestiu a carapuça. Ele não falou quem é. Mas não tô atacando ele. Logo não. Peraí, eu só tô mostrando. Então, mas só tô mostrando com fatos o porquê ele é modinha. Não, não, mas o senhor se doeu. Só vai na boa, não. Se doeu, sim, se doeu. Pelo contrário. Quando dei uma jogada nele, mostrei fatos. Não mostrou fato nenhum. Tá tudo errado. Fatos absolutos. Vamos lá, mais uma. Última, vai a última. Quem é de tricolor já virou moda. E a bicharada chora. E a bicharada chora. No Panetone, a nossa casa nova. E a bicharada chora. E a bicharada chora. Chupa, Sombra. Chupa Sombra, hein? Que chupa Sombra, hein? Chupa sua mãe, sem mimimi, olha, sem mimimi. Olha o limite, tá passando. Nossa. Como a gente tá perto do final aqui, mano, vamos falar de Guardiões, mano. Ah, eu quero saber. Guardiões. Vamos lá, fala de Guardiões, mano. Opa, se liga só, Domênico. Opa, se liga só, Domênico. Olha só que do cacete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão voltando para os cinemas em novas aventuras para salvar mais uma vez a galáxia, rapaziada. Sabe quem são? Eles são os Guardiões da Galáxia. É isso aí, é isso mesmo. Espetacular, mano. O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, Motinha. Será que finalmente legal. O Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem? Será que a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas? E vai. Hein? Quais serão os comentários sinceros que o Drax vai fazer? E quais as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter, galera? Ah, sem contar que a trilha sonora está incrível, Domênico. Olha só, dá um grau. Ó, espetacular, ó. Essa trilha sonora é do cassete mesmo. É isso aí, galera. Então não percam. Guardiões da Galáxia Volume 2 no próximo dia 27 de abril em todos os cinemas do Brasil. E vou aproveitar que vou fazer um comparativo conosco aqui do Estádio 97. Certo. Inclusive, eu acho que nós lembramos aqui, Domênico Gato. Somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. É mesmo, é? O Domênico, por exemplo, você. Eu. É como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas e empolgantes. Obrigado, mano. Por exemplo, o Sombra. Ele me lembra o Rock. Porque ele é baixinho, com cara de bonzinho, mas é invocado que é o diabo. É, quer brigar? Ah, lá, já tá querendo brigar comigo. Muito bravinho. Enquanto, por exemplo, ó, o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra RG número 2. RG número 2, é verdade. É sempre preciso. É, preciso. Né? O cara é pontual, boa, mas o cara é, de fato, o diferencial do programa. Vou lembrar de você também, Motinha, que tá aqui no programa. Ei, hoje. Você me lembra aqui, sabe quem? A Gamorra. Porque você é como se fosse a nossa menina aqui do programa. É, o Sobrano mandou essa 97. Agora. Pois é. Já eu me pareço com o Drax, cara. Um cara forte e que fala o que vem na cabeça sem pensar. O pra quem for. O Fortão, mano. O Fortão. Eu sou aquele cara meio sem noção. Eu me pareço com o Drax, viu? Eu me lembro do Drax quando eu olho no espelho. Mas por isso mesmo, Domenico Gatto. Certo. Somos mais que uma equipe. Nós somos uma família, cara. E ó, Guardiões da Galáxia Volume 2, galera, estará no cinema no dia 27 de abril. E você pode procurar os melhores cinemas do mundo, que vale a pena assistir esse filme. Certo. Esse filme é top demais, Motinha. Esse filme eu tenho certeza. Sim, que vai bombar. Certeza, vou ver no primeiro dia. O filme é sinistro. Entra aí, dá uma olhada no trailer, cara. O trailer é fantástico, como diria o Cid Moreira. Boa, Motinha. Fantástico. Bom, olha só, tem uma notícia triste. Curioso, mano. Como assim? Notícia triste, mano, porque deixa eu ver aqui, na F4, né? Britânica, que aconteceu domingo, né, no circuito de Donington Park. O Billy Monger, de 17 anos, seguiu o pelotão quando resolveu adotar a parte de fora do traçado dele, né? Só que tava um piloto parado lá, o finlandês Patrick Pasma. O acidente foi feio, mas feio mesmo. Ele deu uma pancada na traseira do Pasma lá. E, infelizmente, o Pasma até foi liberado, foi socorrido na hora lá, que tomou a pancada na traseira. Mas o rapaz que bateu o Billy... foi muito grave. Foi tão grave, mano, que esse jovem de 17 anos, ele vai ter que amputar as duas pernas. Caramba. Ixi, foi feia a coisa. Eu vou colocar pra vocês assistirem aqui. Deixa eu colocar aqui na tela grande, ó. Pra vocês darem uma olhada. Pode dirigir. Hã? Ele vai tentar, ele vem por um traçado, né? Ele faz a curva ali, tem muitos carros à frente dele. Ele tenta adotar uma ultrapassagem pelo lado direito, né? Nesse momento que agora ele faz a curva, ele vê que não dá pra passar de um lado, ele tenta do outro lado. O outro tá parado, ó, a pancada aí, ó. Aí vem a pancada, ixi, forte. E aí, infelizmente, o menino aí perdeu as duas pernas. Caramba. Bem falta feio de mesmo. Sinalização, né? Hein? Falta de... é verdade, né? Não tem nenhuma bandeira amarela. O rapaz estava totalmente parado com o carro ali, e infelizmente, pancada, aconteceu. Às vezes não deu pancada nem tempo, feia, né, do cara lá, do fiscal e até a hora. Não dá, bom, né? Senhores, estamos chegando ao final da edição do Estádio 97. Muito obrigado a todo mundo que participou, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, você que mandou aí a sua mensagem, você que participou pelo telefone. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Obrigado, tchau. RG número 2, quem ganhou hoje aí a camiseta Estádio 97? Diga lá, RG. Márcio dos Santos Bonfim. Presente de Fit Camisetas, 29858840, ou acesse fitcamisetas.com.br e Fit, o parceiro do seu evento. Vamos lá, rapidinho, Motinha, placar do jogo e tempo. Agora. São Paulo. 1-0 pro São Paulo. Não, agora não. Agora 33. Não. Daqui 15 minutos. 33. Cala a boca. Vai 33 lá, minutos pro São Paulo. Só dá São Paulo. Foi na trave, é, Sombra, uma bola. Olha, meu bola Deus. Na trave, depois na sequência do cruzamento de escanteio também, uma outra boa chance de gol. Eletrizante. São Paulo tá jogando bem. São Paulo jogando muito, aê, né? Tá vendo? Aí. É, tá vendo? Quem não acredita? Morato, ó, encarou. Morato bom, velho. Bom. Obrigado todo mundo. Amanhã tem mais. Morato. Amanhã 5h30 tem Estádio 97, tá bom? Amanhã tá de volta o Estádio em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, hein? Cheddar McMelt por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Na sequência, depois do intervalo, vem aí o Night Sessions, amanhã 5h30 de volta o Estádio. Tchau, um abraço, tchau. Pina, pina, pina, energia. A energia que te move. De Nova York pra São Paulo, vem aí o festival mais animal do ano. Electric Zoo Brasil, Hardwell, Vintage Cutter, Ilusionais, Cashmere, Rehab, Alan Walker e muito mais. Electric Zoo, dia 21 de abril, feriado, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Garanta seu ingresso, electriczoofestival.com.br. Desperte o seu instinto selvagem, é dia 21 de abril. Em Interlagos, Electric Zoo Brasil, realização Plus Network. Alexandre Pereira, secretário-geral Solidariedade São Paulo. O estado de São Paulo tem uma forte vocação agrícola, mas os benefícios econômicos não podem ficar apenas com os grandes produtores. O pequeno produtor e o agricultor familiar também têm direito a participar dessa riqueza. Melhorar as condições de assistência e infraestrutura são fundamentais para as famílias se fixarem no campo. Isso evita o crescimento desorganizado das nossas cidades.

107. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Ótima noite pra você ligado na Energia 97, começando mais um Night Sessions. É o preview da sua balada, tudo que vai mudar nas principais pistas. Primeiro aqui na Energia 97. Sobe o som. Próxima hora tem André Ponciano nas pickups com o fino da house music. É o melhor, hein? Tá no ar. Sobe o som aqui, ó. Night Sessions. Night Sessions. You don't back up now.